Gravar. Também eles não jogam hoje? Joga sim. Daqui a pouco ela tá por aí. A dele daqui a pouco vem também. Vem também? Beleza. É. Eu vou botar um Uma missão da sonzinho de limitar as fundo opções aqui. para todo mundo opinando, dando suas opiniões do que fazer. Mas não esse, né, ô cabeção? E diferentes ideias. Pode ser propaganda de Ministério da Saúde Verde. Enquanto não tá travando nada aqui. Vamos ver a hora que vai travar. Bom, muito bem. Sejam bem-vindos. 181ª sessão de jogo. Já dei até nome pra sessão, mas eu não vou revelar agora. 181. 181. Bom, vocês se lembram do que aconteceu na última sessão? Não. Com certeza, lembro. Mais ou menos, o Ariel ele não estava, então ele não se lembra. Certo, Ariel? Certo, não me lembro não. Não me lembro de nada. Só do vazio. Bom, na última sessão. Vocês tinham sofrido uma emboscada, certo? E combateram aqueles que tinham emboscado vocês. Derrotaram os emboscadores. E aí, após esse combate, vocês viram que cartazes estavam sendo espalhados por toda a cidade, procurando, né, oferecendo uma recompensa, uma gorda recompensa pelas cabeças de vocês. E quem pagaria essa recompensa era ninguém menos do que o Armorial. Tá? Quando vocês tentaram, tiveram contato com esses cartazes de recompensa, vocês viram que a tinta, a estranha tinta grosseira e espessa que formava esses cartazes, esses desenhos, esses retratos perfeitos de vocês e com os dizeres da recompensa, era nada menos do que um pedaço da essência do vazio. Uma gosminha formada de nada, formada de vazio, que tinha grudado num pedaço de papel para formar o cartaz. O Grial ele tentou remover todos os cartazes que ele encontrou pela cidade em forma gasosa, em forma de nuvem de folhas secas por conta da sua armadura. Porém, quando ele teve contato, apesar de estar em forma gasosa, quando ele teve contato com essa nuvem, com esses cartazes, né? Essa tinta, essa essência do nada se impregnou nele, contaminou, dominando a sua mente, fazendo com que ele voltasse para o local onde o restante do grupo estava. E fez com que ele atacasse o restante de vocês. Tá? Quando o Grial chegou, ele cuspiu uma gosma preta também no Murin. Dominou o corpo do Murin, mas vocês rapidamente conseguiram dominar os dois, retirar a gosma dentro dos dois e desintegrar a gosma antes que ela fizesse mais estrago. Certo? Após isso ter acontecido, vocês se reuniram de novo na taverna, certificaram-se de que não tinha mais nenhum cartaz ali na taverna do Grifo Errante onde vocês estavam. Certificaram-se de que não tinha mais nenhum cartaz contaminado ali. E o Celerin, ainda disfarçado sob forma de soldado Harmonium, foi em busca do quartel da cidade para executar o seu plano. Lá no quartel ele conseguiu conversar com o líder dos Harmonium, o Procer Sarin. Era Sarin? Esqueci o nome do cara agora. Você lembra, Celerin? Acho que era Sarin mesmo. Procer Sarin, tá aqui. Com o Procer Sarin, entrou em contato com ele. E explicou que a Patrulha da Perdição estava espalhando cartazes falsos pela cidade. Cartazes que estavam contaminados, envenenados. E que causavam loucura nas pessoas. E, enfim, inventou uma história lá. E conseguiu convencer o líder dos Harmonium. Pelo menos é isso que ele acredita. imediatamente deu ordem para o Celerin reunir uma tropa, promoveu ele a sargento, deu o time, né, deu ordem para ele reunir uma tropa e investigar, emitiu um mandado de busca e apreensão para que ele investigasse o armorial e trouxesse mais informações de como estava sendo produzido esses cartazes e de alguma forma provasse que era a Patrulha da Perdição que estava por trás disso. Para que as coisas não fossem feitas, não fosse feita uma acusação leviana. O Celerin, então, de posse desse documento, retornou para junto dos demais. E enquanto ele estava nessa jornada solo, a Ciere ficou dentro da estalagem, conversando com o Desmond e pedindo explicações, né, tirando mais informações do aliado Eiradan de vocês, a respeito de como estava acontecendo as coisas na cidade, como é que funcionavam as coisas e tudo mais. Descobriu algumas coisas, por exemplo, que o Desmond estava mapeando os portais de Sigil, já que Sigil é a cidade dos portais. O Desmond, a missão dele era ficar ali mapeando os portais. Ele tem um mapa que ele concordou em compartilhar com a Ciere, se ela compartilhasse a instrução de como utilizar a magigrafia. Que mais? Ajuda a lembrar aí, Ciere. Vocês estão me ouvindo? Ele me ensinou como usar os portais. Sim, ensinou a respeito da natureza das chaves dos portais. Que as chaves de portais podem ser qualquer coisa. Muitas vezes uma chave mesmo. Outras vezes algum objeto, alguma outra coisa qualquer aleatória. Né? Que mais? Ajuda aí. Foi só isso que eu conversei com ele. Beleza. Tô respondendo algumas mensagens privadas aqui. Bom, basicamente essas informações mais importantes. Enquanto ela tinha essa conversa com o Desmond, o restante do grupo, incluindo o Griel, tá? Vocês estavam disfarçados de soldados do Harmonium. O Griel não estava disfarçado de soldado, né? Celerin, você chegou a disfarçar o Griel também? Acho que não, né? Não, ele e ele não estava. Ele e ele não estavam. Os únicos dois que não se parecem com os Harmonions. Mas os Harmonions que estavam próximos, então vamos dizer que o Griel estava junto com a Ciere conversando com o Desmond, enquanto os demais faziam uma ronda ao redor. Tá? Enquanto eles faziam uma ronda ao redor da estalagem, se certificando de que não seriam emboscados novamente, uma pessoa apareceu desesperada, pedindo ajuda dos soldados dos Harmonions, dizendo que tinha sido roubada por orcs, que eram orcs estranhos, orcs grandes, fortes. E aí os soldados do Harmonium, disfarçados, ou seja, o grupo, foram investigar o que estava acontecendo. E quando chegaram em um beco, de fato encontraram um grupo de orcs que estava ameaçando dois rapazes. Porém, aquilo que estava acontecendo não era exatamente o que o rapaz tinha contado, o que o rapaz tinha dito. Na verdade, eles tinham roubado os orcs, e os orcs estavam em busca de reaver o item que tinha sido roubado deles. Uma espada. Uma espada mágica que pulsava magia. Uma espada que emanava um ar congelante. E numa conversa, numa negociação com os orcs, um conflito foi evitado. Quando se esclareceu esse mal entendido. Porém, o grupo pretendia impedir que esses orcs eles retornassem para o mundo deles, levando essa espada consigo. Tá? Mas os orcs eles utilizaram algum poder que vocês não conseguiram identificar. E enquanto vocês estavam com eles detidos, presos à mercê de vocês, o grupo deles desapareceu, deixando somente o líder para trás. E o líder diante de um portal, se despedindo de vocês e dizendo que retornaria pro mundo dele, o mundo de Azeroth. E ele explicou para vocês, como parte do acordo que vocês tinham com ele para evitar esse conflito e devolver a espada que tinha sido roubada, Ele revelou para vocês como que se abria aquele portal que ia para o mundo de Azeroth, que era utilizando uma planta que crescia em tudo quanto é lugar de Sigil, que não é a Caçatinga, uma planta chamada de como é que é? Erva navalha. Vinha navalha, é isso. Obrigado. Vinha navalha. E mostrou para vocês um pedaço dessa vinha navalha. E aí ele atravessou o portal se fechou e vocês perderam a Frostmourne. Bom, o grupo voltou a se reunir na estalagem, na taverna do Grifo Errante. E o Celerim também. E vocês começaram a compartilhar as informações que vocês obtiveram em suas jornadas separadas, né? Vocês chegaram a compartilhar tudo, não foi? Eu sim. Sim. E o Celerim também, né? Sim. Certo. As informações que foram compartilhadas. Primeiro, desse grupo que veio de Azeroth para resgatar a espada Frostmourne. É esse o nome, né? Sim. Isso. Para resgatar essa espada que estava em posse de um mago que estava em Sigil. Os orcs derrotaram o mago e resgataram a espada. Depois os ladrões, os carinhas do beco, roubaram a espada deles. E aí eles foram buscar a espada de volta. E por outro lado, o Celerim contou o que aconteceu no Harmonium, que conseguiu falar com o líder. E que agora vocês tinham um mandado de busca para vocês entrarem livremente no Armorial e investigar, caso vocês quisessem. Embora vocês ainda não tivessem encontrado um motivo, uma justificativa que levasse vocês de volta até lá. E disse que os soldados dos Harmonions, eles iam se encarregar de livrar a cidade dos cartazes que estavam com recompensa pelas suas cabeças. E que no meio do caminho, o Celerim passou por uma casa, uma torre, na verdade. E naquela torre pela qual ele passou, ele viu que alguém tinha sido morto. Tava uma comoção, diversas pessoas ali, né, olhando assustadas, querendo entender tudo o que aconteceu, né? E dentro dessa casa havia os Dabos, aqueles seres estranhos, flutuantes, que se comunicam por imagens que aparecem sobre suas cabeças, criadas por magia de ilusão. E eles estavam lá dentro, bancando o CSI extraplanar, e carregando um corpo numa maca coberto para fora da torre. O Celerim não conseguiu ver o corpo para identificar o que era, mas a suspeita dele é de que fosse um dos Dabos que tivesse sido assassinado por alguém. Correto? Uhum. Isso aí. Sim. Ótimo. Beleza. No meio do caminho ele ainda encontrou com a Dama da Dor. Né? Encontrou não, ele conseguiu se desviar a tempo do caminho dela. Mas ele percebeu de longe a passagem dela. E quando ele passou numa pequena praça, ao largo de uma pequena praça, e ele viu um cartaz dos que estavam procurando vocês, né? E ele passou perto ali e olhou para o cartaz, ele viu que a gosminha se desprendeu do cartaz. Primeiro olhou na direção dele, a gosma se desprendeu do cartaz e saiu rastejando e saltitando pela rua como se fosse uma mola maluca, indo para algum lugar que o Celerim não conseguiu compreender de início. Há uma outra informação importante, né? Um dos bandidinhos que foram capturados por vocês, a Toph pegou esse bandido, usou o olhar da penitência nele para ver se a história que ele estava dizendo era verdade ou não, ver quais os pecados que o cara tinha, tudo. E viu esse rapaz em uma praça no meio do mercado. Do mercado, no meio do grande bazar da cidade. Eu esqueci de pegar meu mapa. No meio do grande bazar da cidade. E se declarando, né? Pra uma moça, pra uma donzela. Ele viu isso. E depois esse cara ele se transformou apenas em tristeza e amargura. E aí ele relata que num evento que ocorreu, alguém agrediu, irritou a Dama da Dor. E aí a Dama da Dor fez sumir com um monte de gente, incluindo a namorada desse rapaz. E ele nutre um ódio mortal pela Donzela da Dor e pretende se vingar dela de alguma forma, cravar nas costas dela uma adaga, segundo ele descreveu para Toph. Esqueci alguma coisa? Fora o clímax? Não. Bom, enquanto vocês discutiam esses eventos e relatavam o que vocês tinham descoberto, as conversas que vocês tinham tido, uma comoção geral tomou conta da cidade. Uma explosão se fez não muito distante de onde vocês estão. Uma coluna de fumaça gigantesca, maior e mais opressora do que a fumaça que já normalmente cobre a cidade, pôde ser vista ao longe, com sons de gritos das pessoas, e foi para onde vocês rumaram. Quando vocês correram na direção da gritaria, na direção do desespero, e vocês chegaram no local, vocês entenderam o que estava acontecendo da pior forma possível, pois seus olhos testemunharam atônitos a Dama da Dor desintegrando, sublimando uma parte da cidade, levando, sabe-se lá para onde, grande quantidade de prédios e de pessoas que ali estavam. E quando vocês olharam para a Dama da Dor, vocês perceberam o que estava acontecendo, ela estava sendo tomada por uma gosma negra que ia subindo pouco a pouco pelo corpo dela, que já tomava mais da metade do corpo dela, da cintura para baixo. É isso, a Dama da Dor tinha sido pega por uma das gosminhas também. Esqueci alguma coisa? Não. Beleza, então vamos começar oficialmente. Vocês estão aqui, ó. Conseguem ver aí? Obrigado. Oi? Uhum. Uhum. Abaixa só um pouquinho o seu som, porque ele tá pegando a via do seu microfone e tá, não tá dando pra te entender muito bem. Caramba, o áudio do fone do Vitor tá saindo do microfone, que loucura. Tá pegando a via, é. Doideira. Oh, caramba, eu abaixei, eu desliguei. Dois cliques, não um só. Deixa eu ver. Melhorou aí? Por enquanto, sim. Eu consigo baixar ele mais até. Vocês conseguem ouvir sem dar problema aí? Tô ouvindo de boa agora. Joia. Deixa eu ligar de novo o negócio porque eu desliguei. Atrapalhado mesmo. Vou distribuir o papel também, se possível. Que não vai usar, né? Ô Jeff, onde eu tô? Morto. Aqui, não tá? Não. Esqueci do seu bonequinho? Eu tô na letra de baixo. É, eu esqueci de copiar seu bonequinho. Pera aí que eu já pego você lá. Na verdade, o Ariel. Oi? Seu personagem tá usando a roupinha lá de folha, aí você tá escondido. Aonde eu tô então? Então você tá escondido, só você vai dizer. Você tá em forma de vento, você não tá vendo. Você estava no banheiro aqui. Eu vou onde o vento me levar. Vento leva eu. Romântico, porém verdade. Ah, né? Achei, ó. Aí, agora você está aí. Bom. Beleza, obrigado. Deixa eu apagar esse risco azul aqui de fora. Porque já deu pra saber onde vocês estão, certo? Uhum. Nesse momento vocês estão numa avenida principal da cidade de Sigil. Certo? Uma avenida larga. Cercada de prédios e de becos. Que ela fica muito próxima desse prédio aqui gigante, ó. Chamado também de Salão dos Oradores. Salão dos Oradores, se vocês se lembram dos pergaminhos que vocês leram, ele é a sede dos signatários, a Guilda do Sinal Único. Se vocês se lembram do pergaminho que vocês... dos pergaminhos que vocês conseguiram recolher. Ao redor daí existem diversos prédios e casas e sobrados e torres, tá? Diversos, diversos mesmo. Inclusive, não muito distante dali, essa daqui, ó, que foi a torre na qual o Celerin testemunhou a investigação dos Dabos com o corpo carregado. E vocês veem, não muito longe dali de onde vocês estão, vocês conseguem visualizar aqui, nessa posição ali, os Dabos que estão ali próximos, tá? E pessoas correndo para todos os lados, e casas sendo destruídas, e uma verdadeira clareira gigante formada aí no meio, por conta do poder devastador da Dama da Dor. Certo? Próximo de vocês existe essa imensa estátua aqui de um cavalo, ó. É uma estátua gigante. Ela tem uns 30 metros de altura. Muito bonita, muito bem esculpida na pedra. E a Dama da Dor, nesse momento, ela tá uns 30 metros de vocês. Certo? De costas para vocês. Aparentemente sem ter notado ainda a presença de vocês. Gente de todos os lados correndo desesperadamente. Certo? E a Dama da Dor, ela tá da seguinte forma. Tá? Ela tá flutuando. Cerca de 1,5 metros acima do solo. Mais alto do que de costume. E os tentáculos dela, aqueles chicotes que terminam em lâminas pontiagudas, extremamente afiadas, eles se agitam aleatoriamente, tá? Como se fosse um bonecão do posto com muitos, muitos braços, tá? Se agitando ali freneticamente. A Dama da Dor, ela dá umas tremidas no corpo, tá? E de vez em quando ela vira a cabeça para um lado, vira para o outro, e nisso que ela faz, o corpo dela, ele dá meio como se fosse umas piscadas. Como se ele... O pescoço dela, quando vai se mexer para um lado, como se ele saísse do plano físico, entrasse em algum outro plano, talvez o plano etéreo, o plano astral, sei lá, tá? E se manifestasse de novo numa outra posição. Tá? Ela tá dessa forma. Para quem assistiu, vamos pegar alguma coisa bem simples aí. Detona Ralph, a Vanellope dando tilt. Que ela sai de um ponto e aparece no outro. É mais ou menos isso que acontece com a Dama da Dor conforme ela vai se mexendo, tá? Bom, cidade tá um caos. Prédios desabando. Pessoas correndo enlouquecidamente, desesperadas na cidade. Passando por vocês. Dama da Dor nesse estado. Os Davos parados observando. A uns 30 metros da Dama da Dor ali também. E vocês fazem o quê? Vamos lá, vamos lá. Hoje é, quer distribuir os pontos heróicos, não? Opa, verdade. Pontinhos heróicos. É, pessoal, o que eu mais temia se concretizou. O nada eu vou tentar dominar a Dama da Dor. A gente tem que estudar ela, de alguma forma. Morto, mais do que nunca, eu vou precisar da ajuda de vocês, das pedras. Vou tentar ao máximo drenar a cura dela. E por favor, fiquem perto dela, a gente vê o que vai acontecer, né? Felim, você cobre minhas costas, eu vou usar minha concentração máxima. Pode deixar, Toph. Ok, então. Daqui mesmo, Jé? Se não for preciso usar a iniciativa, eu vou tentar o máximo do meu poder, porque eu suponho que vai ser difícil arrancar essa matéria escura dela, pra poder tirar do corpo dela. E aparentemente, visivelmente falando, ainda tá cobrindo a parte superficial do corpo, né? Sim. Ok. Tá, então tipo assim, ó. O meu moldar matéria, ele é equivalente à magia de moldar rocha, certo? Uhum. Então eu quero fazer um cast de nível máximo de magia que eu posso usar, pra poder ser mais eficaz, ok? Certo. Então, eu quero fazer... Eu acho que eu tenho acesso a magia de nível 7 ou 8, eu não lembro agora. Mas eu quero jogar no máximo. Uhum. Fazer, sei lá, o tipo, o moldar rocha, né? Que no caso é moldar matéria escura, só que no nível máximo que você consegue conjurar. Isso, exato. Entendi. Eita, tem um galo fritando aí. É, tem um galo em algum lugar aí. Não é aqui. É aqui. Ele tá um pouco atrasado esse galo, né? Por que tá um pouco atrasado? Era pra fazer manhã? Ela tem um galo pra cada fuso horário. É o nome do galo, né? Ô Londres, vem cá, Londres. Ó, pega ali o Nova Zelândia. Bom, Toff. Oi. Esse poder exige, assim, a priori que você toque a pessoa. Ele exige que eu toque? É. Sério? Sério. Magia de quarto nível, moldar rochas, né? Você precisa tocar a pessoa. Ok. É, eu consigo... Deixa eu só esclarecer um pouquinho. Quando tava no Murin, quando tava no Griel, tá uma situação, vamos dizer assim, sob controle de vocês, eu nem me preocupei com isso. Uhum. Mas é uma magia de toque. Beleza. É, eu tenho um talento de monge, já, que os meus ataques, eu consigo acertar eles a 1,5 metros de distância. Isso serve pra magia ou não? Não, isso serve pra ataques de monge, a menos que você quebre regras pra isso. Ok, então eu vou usar meu ponto heróico pra poder quebrar a regra de distância. Aí vai ser ok. Beleza? Beleza. Ok, então. Peraí, deixa eu dropar meu ponto. Aí. E eu não sei voltar nesse... Ah, pronto. Cadê o ponto? Não tem. Pronto, Capitão Pátria já tá lá. Capitão então, Pátria. Tchau, Capitão Pátria. Já. Tô louco pra ser, segundo concordo. Descreve a cena pra mim. Eu me concentro. Certo? Deixei claro para os meus aliados que eu vou precisar da ajuda deles, obviamente, para o Pedro, né? Assim conseguir moldar, eu chego próximo à dama. Próximo assim, tipo. Né? Mais ou menos assim, uns 9 metros aqui, mais ou menos? Aí não, dá 3, 4 metros e meio, 6 metros você tá dela. Tá, eu fico então a distância mais segura aqui, assim, mais próximo dos meus amigos do que ela. Tá. Aham. Eu vou tentar ao máximo me concentrar, como se eu estivesse moldando a matéria mesmo, de forma que eu puxe dela. Como se fosse tirando um chiclete de cabelo, sabe? Certo. A distância, entendeu? Aham. Uhum. Bom, ao princípio é isso. Ah, beleza, beleza. Ok, achei que você fosse descrever mais. Não, beleza. Tá, o que vocês veem então é o seguinte. A Toff, ela vai à frente, ela toma a dianteira de vocês, pedindo pra que vocês auxiliem, dando cobertura pra ela, dizendo que ela vai... Vai tomar no seu cu, cachorro! Dizendo que vai tomar no seu cu. Que filha da puta, mano. Todo dia que a gente vai jogar, esse corno vem latir. Bom, dizendo pra vocês fornecerem apoio a ela. Ela se concentra, fecha os olhos. Começa a fazer os gestos marciais que ela aprendeu nos seus longos anos de treinamento. Se concentrando naquela gosma. E vocês veem um poder mágico, uma aura mística surgindo no meio das mãos da Toff, tá? E conforme ela vai girando aquela bola de energia que vai se formando nela, tá? Vocês veem que vai se formando próximo da Dama da Dor também uma bola de energia similar. E elas estão conectadas uma com a outra. Conforme a Toff mexe uma, a outra se mexe também, tá? E a exemplo do que aconteceu quando a Toff usou esse poder contra o Griel, tá? No momento em que ela fez isso e a bola próxima do Griel começou a absorver aquela matéria escura, tá? Pra si, e começou a se formar entre as mãos da Toff uma bola de matéria escura também, até que absorveu tudo, tá? vocês percebem que isso começa a acontecer também. Da dama da dor se desprende assim da parte de baixo da cintura dela um fino fio de matéria escura que vai em direção da esfera luminosa que tá flutuando perto dela. Tá? Fino, fino mesmo, tá? E conforme a Toph vai manipulando aquela ali, girando as mãos, como se estivesse, né, sovando uma massa de pão ali no ar, certo? Conforme você vai fazendo isso, começa a absorver, Toph, você vê que quebra-se o elo entre a Dama da Dor e aquele fio que foi em direção ao seu poder. Tá? E quando isso acontece, aquele fio que foi em direção à esfera que você tá manipulando, ele se estica todo, como se ele se afinasse, preenchesse toda a sua esfera, e ele explode. Tá? Quando ele explode, aquela esfera que está próxima da Dama da Dor, ela explode, e a esfera que está próxima a você também explode, Toph. Quando isso acontece, uma onda de frio gigantesco vem na sua direção, em todo mundo que está num raio de 3 metros de você. Eu acho que não vai pegar ninguém do grupo aí, não. Não pega ninguém no grupo. Quase pegaria o Murin ali, mas não chega a tocar. Tá? E aí atinge você aquela onda de frio. Tá? Um frio primordial. O frio do início do universo. Joga um save intro de constituição. A dificuldade é 30. Ok. Cadê? Tá. Ô Jeff, eu vou me transformar. Ok. Eu vou gastar um ponto pra... transformar em lobisomem. Tá. Não sei se daqui. Vou me aproximar aqui do lado da Toph. Peraí com a minha por errada. É, isso é mesmo. Ah. Ok. Essa aqui ficou fora. Acredito que vamos ter que usar os poderes da runa para repelir a matéria e assim talvez você consiga manipulá-la. Sim, por okay. Isso eu falei que eu preciso de vocês. Beleza. Eu vou gastar um ponto já que eu vou rerolar, tá? Quer dizer, vai rerolar. Beleza. Vou concentrar a chama as duas runas que eu tenho na mão. Eu apertei a pedra com as duas mãos. Como se eu estivesse montando um Kamehameha. Ok, Kamehameha. Pera aí. Concentrar até um ponto que eu vejo tipo uma energia, uma bola de chama suficiente. Tipo, ali pra eu poder disparar na matéria negra. Ok. E tentar manter o jato de fogo até o meu máximo possível. Ok. Essa. Você vai mirar isso na Dama da Dor, então. É maior. Como? Você vai mirar isso na Dama da Dor, então. É, não, na matéria negra. Mas a matéria negra está nela, então é nela que você tá mirando, certo? É. Entendeu? Sim, é. Beleza. E a matéria negra dela, tipo. Não é o bagulho okay. Pra ferir ela, mas também é pra ferir o negócio, né? Ah, tipo. Mas pra repelir que nem no filme Venom, Homem-Aranha 3 lá. Ok. Maravilha. Pode usar a chama pra repelir ela. Tá. A Toph ela é atingida por essa onda de frio, tá? Vocês veem. Vocês não veem neve. Vocês não veem gelo. Nem sequer um vento vocês percebem. O que vocês percebem é que a Toph ela passa a se mover muito lentamente. E vocês sabem que a Toph ela se move muito rápido. Mas a Toph ela se move muito lentamente. Conforme ela vai despencando assim pra trás, sendo afligida por alguma coisa que causa uma dor muito grande nela. Tá? E vocês olham pra frente da Toph, as pessoas que estão fugindo, e na hora que as pessoas atravessam assim na frente da Toph, as pessoas elas parecem ficar lentas. É essa a sensação que vocês têm, de uma lentidão generalizada, tá? Na Toph e tudo aquilo que. Todas as imagens que atravessam por aquela hora onde a Toph se encontra, tá? E logo depois que a Toph é atingida por esse poder, Murray, então aí você chega já junto, juntando o poder das duas runas nas suas mãos, canalizando esse poder com toda a sua força na direção da Dama da Dor. Toph, deu 21 oito. Melhor teste, certo? Sim. Contou mais 8 da Lisbeth? Não. Não? Então 21 você não. Falha, você toma 48 pontos de dano. Então, de... já contabilizei já. Ok, beleza. Esse dano ele é um dano de frio. Certo? Certo. Porém, se você tem resistência a dano de frio, ao invés de resistir metade, você vai resistir só um quarto do dano. Se você tem imunidade a dano de frio, ela decai pra resistência, entendeu? Sim. É um frio primordial, um frio avassalador, diferente do frio normal ao qual vocês estão habituados, tá? E a armadura que a gente recebeu do maninho lá, ela segura esse dano ou não? Se ela te dá resistência ou vulnerabilidade ao frio, acontece isso que eu tô descrevendo. Tá, ela dá resistência a todo tipo de dano. Resistência, ok. Então sua resistência cai pela metade. Você vai tomar, então, ao invés de você tomar metade do dano, você vai tomar 3 quartos. Beleza. Então 48, 24, vou tomar 12. Aí. Não, 32, é isso? 36. Ok, então peraí, eu tenho 205. Não, 209. Menos 36. Pronto, tá contabilizado. Se seus pontos na sua ficha estão bonitinhos ali na sua miniatura, basta você clicar no verdinho ali, que são os pontos de vida, e colocar menos e o tanto que você tomou. Sim, foi isso. Ele já faz a conta pra você. Ah, você fez isso também. Beleza. Joia. Vamos lá. Murin. Pessoal, tomem cuidado. Oi. O primordial do lado do vazio vai começar a atingir a gente. Essa não é como a que estava no Murin e no Griel. A gente vai ter um problema muito sério agora. Murin, você canaliza o poder das runas impressas em seu corpo, tá? Direciona contra a Dama da Dor. Você tem a runa do fogo e qual que é a outra? É a runa do fogo só que eu tenho. Ah, só do fogo. Eu tenho as mãos que eu apertei ela com as duas mãos. Certo, ok. Ah, tá impressa nas suas duas mãos. Beleza. Você canaliza o poder da Ronda do Fogo contra a Dama da Dor, tá? Dispara aquela rajada de fogo, um fogo alaranjado, um brilho intenso, como o próprio brilho do alvorecer do multiverso. Atinge em cheio o corpo dela. Não vou nem pedir teste pra isso. Atinge em cheio o corpo dela. As chamas eclodem ao redor dela. E aí o que vocês veem? Ela se voltando na direção de vocês. O olho dela emitindo um brilho alvo e a chama se extinguindo. Ok, vocês conseguiram a atenção dela. Rola a iniciativa. Só queria ver se eu... Tá, por mais que eu tenha... Beleza. Teve alguma reação das... da gosma negra em contato antes de se extinguirem? Nada. A única reação que você viu foi da Dama da Dor virando pra você, extinguindo as chamas instantaneamente. É meio complicado. Eu tirei isso dela. Cadê a iniciativa dessa porra aqui? A minha deu 21, só que não foi contabilizada ainda. Pra contabilizar, clica na miniatura e aí rola a iniciativa com a miniatura selecionada. Aí ele já vai automático, tá? Como é que é? 23. Você clica na miniatura e aí rola a iniciativa na ficha, com a miniatura clicada. Deixa eu ver. Aí ele vai adicionar automaticamente. Eu cliquei, mas não foi não. Você clicou até aparecer o bagulho de... Tem que clicar com o direito. Clica com o botão direito, aí você faz o teste da iniciativa. Aí ele vai adicionar automático aqui. Ah, lá em cima, lá no canto, lá. Pode crer. Ah, isso aqui. Aí ele clicou na ficha direto. Mas o meu deu 21, tá, a iniciativa. Sim, acho que você consegue editar o número do seu. Não foi 24, não? Não, foi 21. Eu rodei uma antes. Ah, tá. O outro foi teste só. É que eu jogo pela ficha. Será que eu preciso rolar uma iniciativa pra essa desgrama aqui também? E não tô achando que tem iniciativa na ficha dessa. Desgraciata. Ah, vá. Não é o mais 80 que tem aí, viu? Engraçadinha. Tá, ok. Por que não apareceu o naminho dela? Apareceu um outro, porque você não tem o valor dela. Será que não tem o bônus? Provavelmente deve ser 11, né, o bônus dela. Tá. 11 pra cada centímetro, né? 11 pra cada tentáculo. Nossa. Era só um segundo que eu vou corrigir aqui. Já que o tentáculo age por vontade própria. Então, cada tentáculo, imagina cada tentáculo okay, tem sido iniciativo, né? Vamos lá. Agora acho que vai. Ok, agora foi. Mas 20 só? Só 20. É, deu pouquinho. Só 20, tá bom. Tá, tá, ai, eu apanho. Inferno de mosquitinho. Todo mundo rolou a iniciativa já? Todo mundo colocou automático aqui? Falta a Ciri. Falta a Ciri. Quanto que deu a sua aí, Ciri? Você rolou na mão aí, né? A minha deu 18. 18. Em último certinho. Caramba, todo mundo rolou iniciativa boa hoje? Boa. Tá bem que eu me transformei antes da batalha. Tá. Vamos lá. Griel, você é o primeiro a agir. Aliás, você é o primeiro na ordem de iniciativa, não necessariamente o primeiro a agir. O que acontece? Ah, alguém tem uma... Eu tenho que fazer? Deixa eu clarear pra vocês. O que acontece é o seguinte, ela não tava sequer notando a presença de vocês. Tava toda em tilt. Até que a Toph e o Murin fizeram uma ação direta contra ela. Principalmente o Murin, quando ele canalizou as chamas ali das pedras rúnicas, tá? Acho que ela já tá com controle. Aí ela se voltou na direção de vocês, imediatamente ela tava dando aqueles tilts assim, quebrando o pescoço de lado, teleportando a cabeça de um canto pro outro, tá? Esse movimento confuso, estranho dela cessou. Todos os tentáculos dela, aqueles chicotes afiados, eles se voltam na direção de vocês e eles começam a ondular, mirando cada um de vocês, mais precisamente na direção do Murin e da Toph, que são os que estão mais próximos dela e são os que chamaram a atenção dela. Tá? É isso que vocês estão vendo. Griel, você tem o direito de agir agora por ordem de iniciativa, se você quiser. Se você quiser, você pode odiar, sei lá. Eu viro pra Ciri, que tá perto de mim, Jeff. Ciri, alguma ideia? Fugir seria uma boa, mas não vai rolar, eu acho. Eu acho legal, vamos fugir então. Eu pretendo buscar ajuda. Bom, eu vou ficar esperto, Jeff. Se eu ver que alguém tá em uma enrascada, eu vou ajudar. Eu vou dar delay na minha ação então, vou ficar de olho. Se alguém estiver em perigo, eu vou, corro pra pessoa, levanto um escudo, uma barreira, faço alguma coisa, sabe? Vou ficar aí, alguém que estiver em perigo, vou ajudar. Uhum. Certo. Diversas pessoas estão em perigo, próximas dali. Aí, se você ver. As pessoas, elas por enquanto estão conseguindo se virar, tá? Mas a situação, ela é crítica e ela pode piorar a qualquer momento, então... Suas habilidades com certeza serão úteis em breve. Essa é a certeza que você tem. Gente, se a gente tirar essa luta desse nível, levá-la pro céu, pra tentar diminuir a quantidade de baixas. Seria bom a gente criar uma barreira em volta, será que não dá? Não sei, Toph, você consegue criar uma barreira em volta dela? Não, meu poder não é suficiente. Janelin? Celerin? Pra encontrar ela. A gente tem que arrancar a matéria dela. Se para até o poder da luta. E vou tentar uma tática diferente. Vai na fé. Beleza? Então é isso, Gabriel. Você vai ficar preparado ali pra auxiliar quem necessitar da sua ajuda. Exatamente. Correto? Beleza. Sim. Celerim vai agir? Eu vou. Diga sua ação então. Eu vou preparar aqui a me esconder aí atrás do Theon e vou lançar um orb de confusão nela. E três pontinhos de feitiçaria pra rolar com desvantagem. Ok. Beleza. Beleza. É save de sabedoria. Save de sabedoria. Isso. Ok. Inferno de mosquitinho, mano. O que foi? Ah, é porque tem mais 20, pai. É por isso que eu coloquei desvantagem. É sabedoria? Isso. Tá. Vamos lá. 29 dificuldade. Cadê aqui a ficha dela? Vamos lá. Vantagem que ela vai fácil. Sabedoria. Eita, isso aqui tá estranho. Isso está estranho. Eu vou rolar na mão, depois eu edito aqui. Sai, inferno. Uau, meu amigo. Ainda bem que é desvantagem. Porra, 25, até que tirar 4. Eu tenho que tirar 3, quer dizer. É, meu. Tá, passou. Tá, você lança a magia nela, mas você sente que a aura, o poder da sua magia, quando toca ela, é totalmente suprimido. E aí você vê os olhos dela virando na sua direção, percebendo a sua presença ali, e você nota que três daqueles chicotes com lâminas na ponta apontam na sua direção, Celerim. Certo, então e eles ficam ondulando, sibilando, como se fossem serpentes prontas pra atacar e inocular veneno num burguês. Certo, eu andei pra cá e com ação bônus, então eu vou tacar um cantrip nela, disparo chocante. Ok, muito bom, joga aí. Coragem. Você rola daí, né, o ataque? Rola, ixi, é 120 feet de distância. Não, mas você tem que jogar ataque, é isso que eu tô perguntando. Ah, sim, eu rolo. Ok. Oi, Jé. Sim? A hora que o celeirinho tacar o raio nela, eu já vou antecipar a minha fala. Por favor, okay. não interprete isso como uma afronta ou uma ofensa. Estamos tentando apenas te ajudar, tirar isso daí, que tá te fazendo mal. Queremos você de volta como era antes. Eu te avisei! O lado vazio está aqui. Ok, é o 32 o ataque. 32. Acerta? Certo. E você consegue atingir ele em cheio, Celerim. 50 de dano. Tá. Vocês veem o Celerim disparando aquele relâmpago. Ele clareia toda a sigil praticamente. Vocês conseguem enxergar a sigil do outro lado. Tamanho o poder desse raio que ele dispara nela. Tá? Iluminando ali aquelas nuvens de fumaça, aqueles fumos pesados que cobrem toda a cidade, certo? Atingir em cheio, no meio do peito dela. Vocês veem um relâmpago batendo no peito dela, e ele fica ali durante algumas frações de segundo ali, ondulando, tocando o peito dela, e a impressão que vocês têm é de um jato fino de água tocando a superfície de um enorme lago, sem causar qualquer ondulação na superfície desse imenso lago. Não causa qualquer dano a ela, Celerim. Beleza. Mais dois tentáculos se levantam e se voltam na sua direção. Manda bala. Ok, meus caras. Vez da Dama da Dor. Ai. O que acontece é o seguinte. Celerim, Murren e Toph. Vocês três são mirados por esses tentáculos, esses chicotes com lâminas pontiagudas na ponta. E eles vão em direção aos seus corpos, com tudo, tá? Buscando atingi-los. Um tentáculo para cada um de vocês. Vai numa velocidade, Toph, que os seus próprios olhos quase não conseguem acompanhar. Eu vou jogar aqui um ataque no Murin. Tá, eu entrei. Minha reação foi entrar em fúria. Ok. Falhei, né? Vou jogar aqui um ataque na Toph. O meu é porcentagem primeiro já. Mas de qualquer forma, eu não consigo ver o dado. É 35? Isso. 35. Ainda assim erraria. Mas tem que ter uma porcentagem lá. Você tá enxergando o ataque aí que ela fez, né? Eu tô, é que os bichinhos tá tudo na frente aqui. E do lado aqui não tá aparecendo. Ah, beleza. Não, só pra saber. Ok, também não te acerta. Em um ataque no Celerim. Celerim, obviamente, eu vou acertar, né? Errou! Errou? É 33, minha CA. Ah, então eu vou gastar um ponto heróico aqui e rolar um D6 a mais. Vai, manda lá. Tirei 10 no dado? Pô, podia conseguir um valor maior nesse dado, né? Vou jogar só um D6 aqui e trucidar o Celerim. Porra. Que droga. Não deu, né, Celerim? Não, é 35. Aqueles tentáculos, eles vão com tudo na direção de vocês, tá? Vocês, por um tris, conseguem desviar dos tentáculos. E vocês só sentem o deslocamento do ar, tá? Ao redor dos tentáculos, quase atingindo vocês. Mas não somente o ar se desloca. A impressão do que vocês têm é que o tempo e o espaço se deformam ao redor desses tentáculos quando eles tentam atingir vocês. Tá? Uhum. Em vão, sem conseguir feri-los. Ok. Murin, você. Eu vou jogar. É, que a chama não sei se vai adiantar muito, porque ela já extinguiu a chama, tá? Murin, se você estiver com a mente um pouco confusa, não hesite. Eu vou tentar mais uma vez manipular a matéria. Dessa vez, Ciel, você me ouve. Preciso da sua ajuda. Se concentre na matéria. Tente moldá-la comigo. Assim, o Murin usará o fogo dele para que deixemos ela mais instável e consigamos fazer com que ela saia do corpo da dama. Você consegue? Eu acho que o que tá tomando ela é muito forte, Toph. Eu vou pegar ajuda pra gente conseguir resolver isso mais fácil. Então você vai. Você consegue segurar um pouco? Eu tento. Então tá bom. Vamos lá, Murin. Conto com você. Tá, então vou retardar minha ação pra agir junto com a Toph. Ok. Que olha, a próxima é a Toph. Olha, a próxima é a Toph. Toph? Foi eu. Eu vou tentar mais uma vez, já. Usar o moldar. Tá. Pra poder tirar pelo menos um pedaço de matéria dele, não todo. Tipo assim, tá subindo dos pés até na parte da cintura. Ou tá onde? Ah, pra cima do. Um palmo pra cima da cintura dela já. Tá. Eu quero tentar arrancar a parte de cima da cintura, então. Porque a parte okay. De baixo já tá presa, né? A parte tá começando a subir, quero tentar arrancar essa parte. A parte de baixo tá toda necrosada, vamos dizer assim. Tá. Eu quero tentar inibir a parte de cima. Que não continue subindo. Ok. Dessa não tirar vez, tudo, mas sim deter. É. Pelo menos por enquanto. Ah, até a hora que o Murin usar o poder do fogo pra isso. Pra. Pro bichinho sentir a dor e meio que recuar mais ainda, tá ligado? Ok. Vai ser um ataque conjunto, entendeu? Sim. Beleza. Ok. Ó. E eu vou consumir mais slot. Né? Tipo, slot acima, agora de nível 7. Porque acho que nível 8 eu tinha uma magia só, não tenho certeza. Pra poder consumir. Então essa vai ser de nível 7. Certo. Lembra, você tem que fazer toque, mano. Você não tem mais. Putz, é verdade, né? Tem que fazer toque, caralho. Tipo, se você. Eu não sei se daria certo, tipo. Não, não dá. Não dá porque. Se eu encostar nessa matéria, essa matéria pode grudar em mim, tá ligado? Não, eu quero fazer, tipo. Eu usar chamas, você usar através de mim. Só que eu não sei se daria certo. Dá certo, já? Usar através do poder do muro? O quê? Então assim. Dá pra deixar por uma cena ativado. Tipo assim, Jeff, eu vou usar a runa, jogar espelho fogo nela. com isso, enquanto eu estiver segurando a rajada de fogo na Dama da Dor, a Top se concentra e usa o moldar matéria através de mim, concentrando no... pela minha rajada de fogo. Porque entendi. Como tá tocando em mim. Como se fosse canalizar o poder através de você. Isso. Entendi. Ah, vocês podem tentar. É possível tentar, sim. Tá. Porém, entendi. Eu preciso que vocês gastem um ponto heróico. Um de vocês, pelo menos, pra poder canalizar através do seu poder, né? Normalmente a Toph, ela consegue... Não, é são só os ataques à distância, né? Gastar esse ponto heróico aí pra conseguir canalizar. Com esse ponto heróico, eu quero que você me responda uma coisa. Só se sim ou se não. A gente conseguiria retirar essa matéria dela sem machucar ela, tipo, sem dar dano nela direto. Lembrem-se das regras que a gente aplicou no Grial e no Murin. Tá? Sim. Quando aconteceu com o Calmir, ele tava morto praticamente já, não tinha nada mais a perder. Tava inconsciente, paradinho, bonitinho. Tá, o negócio só tava matando ele. Aí o negócio tá dominando e tentando matar vocês, tá em constante movimento. Então se você tentar arrancar isso de uma criatura viva, nessa condição que a criatura tá se debatendo o tempo todo, você pode arrancar um órgão vital junto na hora que você desloca a matéria. Então é possível matá-la nesse processo, vamos dizer assim. É possível matar uma criatura viva nesse processo. Mas ainda assim, existe a chance de eu tirar, né? Assim, você tá fazendo. Tem um teste pra isso? Tem alguma coisa? Porque eu gostaria de usar os meus pontos de ki pra acrescentar, tipo, mais poder a isso, sacou? Entendi. Tipo, drenar meus pontos de ki que eu tenho pra poder ou aumentar, sei lá, o nível da magia, tipo, extrapolar o nível 9, que seria o máximo, ir pra, sei lá, nível 15 de magia, ou aumentar a dificuldade, por exemplo. Não sei. Entendi. Seria equivalente, acho que, os pontos de feitiçaria do Celerim, é isso? É, equivalente a isso. Tem uma tabelinha de conversão aí que a gente pode adotar ela, os pontos de feitiçaria. Não, mas é só pra esse momento em específico, tá ligado? Sim. Deixa eu pegar a tabela aqui e eu já falo pra você. Sorcerer. Você lembra de cabeça, Brad? Não, né? O quê? Conversão de pontos de feitiçaria? Tá aqui, ó. Uma magia de quinto nível gasta 7 pontos. 7. É, magia de quarto, 6. 2, 3, 4, 5, 7. Tá. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Uma magia de sexto nível seriam 9 pontos. Uma magia de sétimo nível seriam 11 pontos. Sim. Uma magia de oitavo nível, 14 pontos. E uma magia de nono nível, 17 pontos você precisa gastar. Certo, eu conseguiria gastar esses 17 contando com o meu máximo de magia, que seria nível 7, pra ser como se fosse uma magia de nível 21. De conjurador nível 21, você quer dizer? Não. Conjurador nível 21 não, 21 não. A magia de nível 21, nível 21, entendeu? Não com a magia normalmente você consegue gastar o seu slot máximo, que é sétimo. Então, certo? Exato. Aí com os pontos de ki seria o equivalente ao ponto de feitiçaria, que eu estaria elevando ela ao máximo, tipo, extrapolando a tabela. É isso que eu quero dizer. Entendi. Exato. Isso aí, ó. Então você. Normalmente você já tá gastando um slot, mas tá conjurando ela em sétimo nível, certo? Exato. É isso aí. Tá? Se você tivesse até o nono nível de magia pra conjurar, seria esses custos que eu passei. Certo? Sim. Como você não tem. Vamos fazer 50% a mais, tá? Então, do sétimo pro oitavo eu tava considerando 3 pontos, tá? Então, uma vez meia seria 4,5. Então, são 4 pontos que você gasta pra elevar pro oitavo nível, mais 4 pontos que você gastaria pra elevar pro nono nível, 8 no total, tá? E aí, acima disso daí, eu consideraria 4 pontos, uma vez meia, 6 pontos. Então, ok, pra chegar no nono nível, você gasta 8 pontos. Pra ir pro décimo nível, você vai gastar 6 pontos a mais. Entendeu? Então, 8, 14, aham. Pra ir pro décimo primeiro nível, níveis que não existem de magia aí, você gastaria 6 pontos a mais. Então, são 20 pontos de ki, né? Isso. Tá. Quantos pontos de ki você tem no total? Tem 17. 17? Uhum. É, vê o que dá pra fazer com isso aí. É, dá pra fazer até o décimo primeiro. Não, o décimo, desculpa. Até o décimo? Até o décimo dá pra fazer. Então mete bala. Beleza. Quer dizer, vê aí. É isso que eu tento fazer. Isso eu tô aproveitando o ponto de heróico do Moore. Aí okay. Eu vou abdicar o ponto heróico que o Moore recebeu. Só que aí eu vou abdicar de quê? De não. Tipo assim, eu ia usar o fogo dele pra eu não tocar. Então, tipo, eu não vou fazer isso. Eu vou ter que tocar. Correndo um grande risco. Aham. Uhum. Tá. Pra poder fazer isso. Bom, mas aí é do Moore. Tipo assim, o ponto heróico que ele que usou, ele viu o que ele quer, tá ligado? Pô, manda bala, velho. Mete bronca? Vai, mano. Então demorou, tá feito. Eu aproveito o jato que o Murin joga e eu vou correndo como se fosse por cima dele, caminhando por cima dele. A milares. Tentando ser mais rápido que os próprios tentáculos dela com o meu dash especial também, do Rei Dash. Certo. Porque ela não tem reação, tá ligado? Legal. Chegar perto pra dominar a matéria. Beleza. Eu vou concentrar o jato e vou tentar não deixar ele extinguir com o poder dela. Esforço ok. Máximo. Esforço máximo, hein? Deadpool. Vai lá, Murin, você invoca o poder das chamas, poder das runas, canaliza aquele jato de fogo em cima dela e se concentra aí pra manter o máximo possível aquela chama acesa. A Toph, ela surge de trás do Murin, caindo ali sobre as chamas, ela vai caminhando por cima das chamas como se fosse um Jesus caminhando por cima da água. E vai em direção até a Dama da Dor. E vocês veem aqueles tentáculos, eles serpenteando, tentando atingir a Toph. A Toph, ela pula no alto, girando no meio daqueles tentáculos. E aí ela se funde, se mescla com as chamas e toca com as duas mãos o corpo da Dama da Dor. Quando ela toca o corpo da Dama da Dor, a Toph, ela se concentra. Vocês veem uma aura de fogo se elevando pelo corpo da Toph, formando uma coluna de 10 metros de altura. E aí vocês veem a Toph puxando as mãos pra trás, tá? Como se estivesse agarrando alguma coisa, tentando arrastar. E vocês veem que a Toph, ela começa a puxar um pedaço daquela massa negra amorfa que tá tomando o corpo da Dama da Dor. Ao mesmo tempo que a Toph vai fazendo isso, vocês veem o Murin se concentrando cada vez mais pra conseguir fazer com que essa massa que a Toph tá trazendo da Dama da Dor seja incinerada por suas chamas primordiais. Eu vou pedir, então, um teste de constituição pro Murin, resistido por um teste de constituição da Dama da Dor. Serão dois testes de concentração, um de cada um, certo? E no caso da Toph, vai ser um saving throw. De constituição também, Toph. Pra resistir a tudo isso que tá acontecendo. Resistido. Não, no seu caso não vai ser resistido, não. No seu caso é só a dificuldade 30 mesmo, Toph. Eu grito pra Dama da Dor. Vamos logo, sua maldita! Nos ajude! Não vê que estamos tentando fazer isso pro seu bem? Presta atenção, abra seus olhos. Somos aliados. É, 37. O Murin, você rolou teste de constituição ou teste de resistência? Constituição ou saving throw? Mas qual que você rolou? Constituição normal, rolei... não foi? Não, eu rolei saving throw. Saving throw, então é o que eu vou rolar aqui também. Olha, já. O meu deu 25, eu vou gastar um ponto de inspiração pra jogar com vantagem, tá? Tá, beleza. Se tiver menos que 15, que é saco. Caralho, bicho, eu tenho 41. Tu tem 41. É. 41 contra 37. Falei já. Você quer fazer alguma coisa aí pra adicionar, Murin? vou. Usa save, você já joga com vantagem, mano. Usa o. Como é que chama? O... Inspiração lá, pra rerolar. Eu vou rolar, mano. Toph, você falhou. Oi, então falhei, você toma, né? Aí dano de frio primordial. Tá, beleza. Então agora eu vou rolar com vantagem. Vai lá, mano. Você tem um bônus alto pra caramba, velho. Ela tem mais alto. Aí, ó. Putz. Valeu a pena. De novo 48? Que merda. Então... Não explodiu nenhum dado, sacanagem. 30. Eu tenho que tirar 20, mano, pra poder passar ela, mano. Não foi, Moren? Não, tirei 34. Deu 34, vamos. É verdade, tirou 41, né? Eu tinha que tirar só 20, porque o meu 19 deu 37. Então rola um save, um outro save entrou, dificuldade 30. Poderá passar, hein, mano. Constituição? Isso. Sim, teve de Constituição. Eita. Aí, ó. Ah. 37, nice. 19. Boa. Muito bom. Bom, vocês estão com armaduras do Ungaka, certo? Então, sim, vocês sim. Deveriam tomar 48 pontos de dano se não tivessem nada. A armadura do Ungaka tá dando uma resistência pra vocês. Então, você, a Toph, ela vai tomar... 3 quartos disso daí, 36, tá? Murray, você, como você passou no teste, você vai tomar metade dos 3 quartos. 36, toma 18 de dano. Tá. Como eu tenho resistência natural, soma junto ou não? O quê? Por eu ter resistência natural, não... A armadura já te dá resistência. A resistência só se aplica uma vez. Porque a armadura pra mim não compensa, a intenção é essa, mano. A resistência só se aplica uma vez. Dá CA pra caramba. Nesse caso tá de boa, mano. Tomei quanto de dano? 18 pontos de dano. Vamos lá, Siri. Mano, deixa um friozinho pra abalar. Bom, deixa eu descrever, tá? Sai aquela massa preta, o Murin canaliza as chamas e ela explode. Dando aquele frio avassalador em vocês dois aí, tá? O frio, ele vai se canalizando pelas chamas do Murin, deixando as chamas do Murin azuladas, elas perdem a cor, ficam pálidas, se desintegram, e o frio atinge o Murin também. Vocês são atingidos por esse frio primordial aí. Ah, antes da Sierra, deixa eu fazer ação lendária com essa mulher, vai? Começar a brincar com ela. E aí vai ser você, Sierra. Okay. O que a biscate da dor faz? Ela não deu nenhuma balada, não, no que eu falei? Vagabunda. Nada. Quando aquela massa negra lá dá aquela explosão e causa o frio em vocês, vocês veem ela voltando pro corpo dela e começa a subir ainda mais. Tá? E vai acontecer uma outra coisa já também. Que... Não, mas eu digo o que eu falei pra ela. Pra ela ser forte, tá? A gente tem que não, o que você falou pra ela, ela simplesmente ignora, como se ela nem tivesse ouvido. Tá? Ela ataca. Bom, ação lendária é uma ação só, então ela vai atacar quem tá do lado dela, que no caso é a Toph. Eu do lado? Eu tô grudado nela. Então grudada nela. Tá? Então vai ser isso aqui. Errou. Droga. Mas tem que jogar também o dadinho de porcentagem, mas mesmo assim errou também o ataque. Que pena. Não tem problema. Pelo cacete, joia. Né? Eu sei que tá na linha de frente. Eu tô me cagando, velho. Você não tá ligado, velho. Você que vai sumir quando ela acertar, né? Você tá lá grudada nela, Toph. Você vê aquele tentáculo vindo e aí você desvia assim no último segundo. Passa um milímetro do seu corpo e atinge o chão. Quando atinge o chão, no local onde atinge o chão ele enegrece, se desintegra e você afunda 5 centímetros no solo. Siri, pessoal, vamos rápido. Ela já tá sendo dominada. Já tá desintegrando a folha. Eu gosto de pessoas otimistas. Jeff, eu não lembro agora, mas. Teria como ser negócio do Alpha? Alpha, oi, teimoso? O Lobo Alpha. Ó, pela criatividade de vocês, eu tô dando um ponto de inspiração pra cada um de vocês, Toph e Murray. Beleza. Uma ação muito legal que merece um pontinho de inspiração. Você tem a planilha do Alpha aí pra ver aqui que se aumenta alguma coisa no ganho de ataque, alguma coisa assim, Jeff? Talvez eu tenha, eu vou pondo aqui no chat, digitando quanto a Ciri vai fazendo a ação dela. Vai lá, Ciri, descreva o que você vai fazer. Ok. Eu vou virar pro Desmond e vou falar assim, onde tem o portal mais próximo que você tem a chave? Pra quê? Você sabe onde é, caramba, ou não? Sei, você quer fugir? Grande ideia, vem comigo. Mas é perto. Sim. Então tá bom. Me siga. Então eu vou com ele. Grande eternidade, por essa eu não esperava. E aí ele sai correndo, liderando você pelas ruas. Grande eternidade. Ok. E é longe onde ele vai me levar? Não. É a distância de uma ação de movimento de vocês. Eu cavalo o portão. Pode ser, né? Joga um D8 aí, Siri. Beleza. Captei. Ô Lucas, vou mandar pra você no seu WhatsApp aqui uma foto da minha anotação aqui do Lobo Alfa. Beleza. Deu 3. 3? Não é no cavalo. Não é no cavalo pra onde vocês vão. Pra Azeroth. Hã? É, você vai cortar. Vou pra Azeroth. Legal, né? Não é no cavalo, mas vocês vêm pra cá, ó. Ok. Na lateral aí do Salão dos Oradores. Uhum. Certo? Você tá vendo aí, o prédio ele tem esse formato mesmo que tá desenhado aí, tá? Ele é uma cúpula, e dá a impressão de terem chamas ao redor dessa cúpula, tá? E num local onde esses detalhes que lembram, assim, chamas, eles se cruzam, assim, no alto, tá? Como se abrisse um túnel entre as labaredas, é pra onde ele conduz você, Siri. Okay. Ele enfia a mão no bolso dele, ele enfia a mão no bolso dele, e de dentro do bolso dele ele puxa um objeto. Joga pra mim aí um D27. Caralho, joguei errado. D27? É. Bota aí no chat. Barra roll, espaço 1D27. Você foi agraciada pelo D27. Esse roll é com dois L's? Isso. É. A vantagem do roll 20 é isso aí. Você pode rolar dados que não existem. Ok. 22. Muito bem, Siri. Muito bem. Sério, muito consigo bem. Consigo ver o que ele pega? Consegue? Consegue sim. O que foi? O que foi isso? O Di jogando um D666. Bicho retardado brincando com os bandos. Siri, ele pega um objeto do bolso dele. O objeto, ele tem 1 centímetro de tamanho. Okay. E aí você olha ali e você vê, tá? Ele segurando aquilo, não, ele tira do bolso, aí ele põe na palma da mão assim, ele fecha a mão e caminha em direção a esse arco que forma. Quando forma, ele vai caminhando, se forma um disco luminoso ali no arco, abrindo um portal pelo qual ele se dirige a atravessar. Quanto você tem de percepção passiva? Ou de bônus de percepção? Tem alta, né? Eu tenho, acho que é 20, 39, alguma coisa assim. Ok. É 32 a percepção passiva. Beleza. Joia. Ele fala assim pra você. É melhor pôr um casaquinho, tá? O lugar lá não é muito legal. E aí ele pega e atravessa o portal. Quando ele atravessa o portal, você vê que ele tá segurando na mão dele um floco de neve de um centímetro. Ai, que fofinho. Eu falo, deixa aberto o portal. Não fecha, não. Ele atravessando o portal, quando ele põe o pé assim, ele vai colocando o corpo. Ele fala, não se preocupe, não. E atravessa. Tô vendo que vai foder, mas tudo bem. Vou atravessar com ele. Ok. Você atravessa com ele. Uhum. Quando você atravessa com ele... Você vê uma coisa estranha. Vocês saem no alto de uma torre que fica no topo de uma cidade. Tá? Quando você atravessa, assim, você tá atravessando o arco de uma janela dessa torre que tá no alto de uma cidade que tá abaixo de você. E aí quando você atravessa esse arco, você despenca. Quando você despenca, o Desmond ele tá agarrado na torre segurando no beiral de uma janela e ele estende a mão pra você. Segura! Segura ele assim. Caralho, que é isso? Eu disse que aqui não é muito legal, mas pelo menos a gente escapou dela. Não, eu vou voltar, eu só preciso ter contato com os deuses, relaxa. Voltar? Você tá insana, mulher? Sempre. Bom, eu acho que entre morrer pelas mãos da Dama da Dor e ficar aqui na Diena, eu acho que não tem muita diferença. E quando você escuta ele falar, você lembra dos muitos planos que foram mencionados pra vocês quando vocês estavam decidindo o rumo que vocês tomariam pra chegar até Sigil. Quando ele fala esse nome, você se lembra de um título: A Eternidade Gélida da Diena. Um plano sem caridade, misericórdia ou piedade. Você está no topo de uma cidade rastejante. É uma metrópole com milhares de pernas gigantes que terminam em pés com garras, como se fossem pés de, ou mais precisamente, mãos de feras. E vocês estão no topo dessa cidade. Ok, eu vou subir nessa janela aí que a gente está, né? Tudo isso foi só ação de o movimento só normal de vocês. Uhum. E eu vou me concentrar. E eu vou tentar falar com o Thanató. Thanató. De que forma Thanató. Você falaria com o Thanató? Eu falo assim, Thanató, eu sei que você tá vendo a gente. Tá? Eu sei que a sua curiosidade por saber o conhecimento daqui é grande. Então você deve estar lendo o livro. Você sabe que eu preciso das pedras. Traga pra mim ou peça pra alguém trazer. Você sabe onde eu estou. Que livro? O tomo. O queimado? A última vez que a gente saiu, ela tava com ele. Não foi destruído o item dela. Ela tava com ele. Existem dois livros, gente. É o... A enciclopédia e o livro das ações. Tem um livro que é o livro feito pelo nada e pelo vazio. Que ela consegue Isso. alterar os fatos. Exatamente. Vocês conseguiriam alterar os fatos, tá? E tem um outro livro que é de Thanató, que é um livro canônico do cenário. Que tudo que acontece é registrado nesse livro, mas não pode ser editado. É o Eladarion. Não. Não, o livro de Thanató. É o Eladarion é outra coisa. O Eladarion, ele mantém a memória de todos os sumos sacerdotes de Thanató. É, a enciclopédia. Exato, uma enciclopédia. Exatamente. Putz, eu não vou conseguir uma imagem da cidade rastejante aqui pra mandar pra vocês. Que triste. Mas enfim, não importa. Depois eu acho isso. Então, ela tem dois livros. Então você tá tentando se comunicar com o Thanató desse jeito? Isso. Certo. Eu lembro que ela tinha ficado interessada quando a gente falou que ia vir pra cá, e eu falei pra ela, leia os livros. Espero que quanto mais melhor. Na verdade não é o valor. Ok. O que você fala pra Tanató mesmo? Basicamente eu pedi pra ela trazer as pedras ou pedi pra alguém trazer pra mim. Ok. Certo. E o que você faz depois disso? Eu espero, né? Ok. E fala pro Zé, deixa esse portal aberto, hein? Você fala isso pro Desmond? É. Vou colar um dado aqui. Traz o escudo. Cadê meu dado? Beleza, não aparece rolagem. Eu acho que travou. Foda-se. Isso vai aparecer em algum momento. Tá, Cere, você permanece lá por enquanto, então. Uhum. Vou lá um D4 na mão, que é mais fácil aqui. Ok. Beleza. Você faz isso, Cere. E você vê a cidade. Ela vai caminhando. Lentamente. Uma metrópole gigante de obsidiana e cinzas. Tá? Ela vai se movendo muito rapidamente. Tá? E a impressão que você tem é que as patas dessa cidade, conforme elas se movimentam, elas deslocam o espaço e o tempo nesse movimento. É como se elas viajassem pelos planos também. Tá? Eu vou mandar no WhatsApp pra você aqui uma foto dessa cidade. Foi aí. Tá? Beleza, vamos seguir a ordem. Ai, eu esqueci. Era pra conseguir uma coisa antes da cera. Tá. Vai acontecer agora, então. Enquanto vocês estão lá, vocês escutam como se fosse o roncar de uma cachoeira maior do que o mundo, seguida de uma explosão de magnitude similar à explosão de Arton quando atacada pelas crias, pelas proles do nada e do vazio. Certo? Isso vem do outro lado de Sigil, praticamente diametralmente oposto ao local onde vocês se encontram nesse momento. Quando vocês, atraídos por esse som assustador e ensurdecedor, olham para cima, vocês veem tudo tomado de névoa, aquela bruma cinza escuro de poluição que cobre a cidade, tá? Mas além dela, muito distante ali, vocês conseguem perceber que algo explodiu, alguma coisa aconteceu, tá? Mas vocês conseguem ver que uma escuridão ainda maior tá por trás da névoa, que impede com que vocês enxerguem com clareza o outro lado da cidade. Certo? Exato. E quando acontece isso, vocês veem que a substância que recobre o corpo da Dama da Dor, ela continua avançando corpo acima. E vocês veem, vindo dos becos próximos aqui, ó. Bequinho aqui, tá? Vocês veem vindo como se fossem umas molas malucas ali, mais daquelas gosmas, e se prendem ao corpo dela. Quando faz isso, ela pega e solta um dos tentáculos em direção a Toph. Agora eu vou em direção a Toph. Você fugiu, Toph? Não, continuei meu movimento. Ah, eu tá. Eu fui até ela, ataquei e continuei o movimento. E foi pro outro lado? Ah, tá. Eu vou atacar você de novo, tá? Tá legal atacar você. Errou! Joga a porcentagem. Isso acerta? Não, erra, porque eu tô de 10. Beleza. Ah, eu vou rerolar. Você errou por um, se você jogar um D6, você acerta, é 40, certo? Ah, é? Olha que legal isso. Que bom que você me informou isso. Vou rolar um D6. Já aproveita e já rola a porcentagem, caralho. Ah, moleque. Tá, rola a porcentagem então pra ver se realmente você acerta. Passou a CA dele, agora tem que passar a porcentagem. Quanto por cento de chance eu tenho de acertar? 50. Morra. Aí, ó, o que adianta passar na CA, mas... Ué, se eu tenho 50% de chance de acertar, eu acertei. Não, é 50 ou mais, não é? Não, 50% de chance de acertar, eu acertei. Ah, beleza, acertou então. Vocês querem que eu rerole? Já que não ficou claro pra vocês? Não, eu vou ser justo, eu vou rerolar. Não, pô. Acertou, relaxa. Oxi, não tô reclamando não. Vou rerolar, ó. Piorou. Então já era, perdeu, errou. Piorou. Toph, o tentáculo. Oi? Ele vai em direção ao seu peito. Te atinge. Com tudo. Na hora que você tá tentando pular dando mortal pra trás, o negócio te atinge. O que você sente é uma sensação assim, praticamente indescritível, que você nunca tinha testemunhado antes. É como se 1 milhão de facas perfurasse o seu corpo, ao mesmo tempo que a chama de um sol incendiasse você e que o lago congelado mais frio do universo caísse sobre você. Ao mesmo instante em que o veneno mais poderoso, o veneno da presofídica de Zaz, penetrasse no seu corpo. Você sente toda essa miríade de sensações percorrendo o seu corpo ao mesmo tempo. Você está morta. É que? Você só tem uma opção pra evitar isso. Tem uma bagulhinha aqui, ó, Toph. O textinho que ele põe pra ver que ele ataca. Eu não entendi, Lulu. Lê o textinho do ataque, mano. Pera aí. Textinho do ataque é onde? A onda da dor, nossa, eu tentar. Ah, pode crer, cada vez que ela ataca tem mais 5 de bônus. É isso? Ou a descrição do ataque? Tem outro negocinho aqui. Se atingir a vítima, morre. Não! E o que você falou? Tem uma opção não, do quê? Não entendi. Tá. Vocês têm um item que protege vocês, certo? Tem? Qual? Tem. Vocês têm a armadura do Ungaka. Ah, sim. Tá. Eu imagino assim, a armadura do Ungaka, ela é destruída por conta disso e protege sua vida dessa vez. Beleza. De acordo? Sim, lógico. Beleza, vocês veem a Toph, ela sendo projetada 3 metros pra trás com o impacto daquela lâmina, certo? A imagem da Toph, ela tremula inteira por uma fração de segundo, tá? E quando a Toph, ela recua e cai pra trás, ela tendo que se apoiar num tripé com a mão dela se segurando no chão, vocês notam que a Toph, ela tá só com as vestes de baixo. A armadura do Ungaka dela, a única coisa que resta dela são partículas, assim, pequenos fragmentos de poeira negra que se desprendem e vão desaparecendo conforme vão se espalhando pelo espaço. Eu tô com 0 PV ou 1 PV? Você tá full. A armadura segurou. A armadura segura nesse caso. Beleza. A armadura segurou tudo. Beleza, isso foi a ação lendária dela. Griel, volta o turno pra você. Você é primeiro. Vai manter preparado. Ô Jeff, eu te mandei mensagem privada, acho que você não viu. Opa. Agora é meu turno, né? Não, é o Gabriel, pô. Vai fazer um tempinho que eu Aham. Beleza, então o Grel mantém a ação dele preparada. Você viu o que eu fiz, Jeff? Eu acho que eu saí daí, né? Sim. E... depois o Grial. Celerinho. Grial, Top! Você já conseguiu estudar algum jeito de resolver esse problema? Não! Tá doendo tudo! Você prefere ofensividade ou defensivo? Sinceramente, ofensivo. Eu quero destruir essa matéria negra logo. Beleza. Então é a hora de eu usar meu brinquedinho. Acho que a dama da dor não vai se importar mais com isso. Eu tiro do meu pulso aqui o cajadinho. Destaco ele da pulseira. Pego o cajado de carne Dranok. Vamos ver quão forte você é. Eu vou usar desintegrar nela. Ela tá vindo na matéria. Eu vou mirar na matéria, mas é uma criatura. Então, os dois estão juntos, um faz parte do outro. Então... desintegrar com desvantagem e usando o cajadinho de carne Dranok. Você quer, mano, você não quer retardar a sua ação pra gente dar um ataque conjunto na matéria junto, mano? Tipo assim, você com o cajado do Dranok, o Champs com o Kachama, o Griel com o Caljava dele ou com a lâmina, não sei. Acho que mais certo seria. Mas todo dano que não for das runas é zero. Não vai mudar nada. Mas eu digo, no nada no vazio, é só isso que ele toma dano? Dano primordial? Só dano primordial dá dano nela. Que droga. Sim, foi por isso que eu tô usando o cajadinho. Mas o cajado não é a runa. Mas é uma magia de nível 100. Mas não é primordial. Mas não é primordial, é inferior, porque foi um item criado pelo nada pelo vazio. Então tudo que tá abaixo deles não dá dano, é basicamente isso. É um item deles, né? Vou testar. É exatamente por isso, os itens deles não funcionam neles. Lembra dos... como é que fala? Celestiais. Celestiais. Pode crer. Mais ou menos. Não, precisa não tentar, vai, mano. Tenta que... é, negócio é tentar, é. É uma magia simples. Vai lá, acelerinho. Só pra deixa jogar a iniciativa dela aí, ela tá carregando ainda, calma aí. Olha lá, Selim. Bom, tô computando aqui um ponto heróico pra Ciere e um pro Grial pelas ações dos dois. Ponto heróico? É, ponto heróico não. Inspiração. Inspiração. Ponto heróico eu também aceito. Oh, Denise tá entrando, ganhou um ponto heróico. E aí, Selim? Você ouviu o que eu disse? Ele vai usar desintegrar na... Eu ouvi, mas aí começou uma discussão, eu quero saber qual que foi a decisão final. Eu vou usar o desintegrar com o cajado, focando a dama da dor em si, não a matéria. A dama da dor, ok. Coisinha. Você joga ataque ou eu jogo resistência? Save throw de destreza com desvantagem. Ok. Vamos lá. Cada ficha da desgraçada. Desvantagem. Saving throw de destreza. Beleza. Ainda bem que é desvantagem. Mesmo assim, acho que eu tenho que gastar um ponto heróico pra aumentar minha dificuldade. Matando por 2. Tô ganhando por 2? Com 31 lixão? Aham. Fica tranquila, D, seja bem-vinda. Eu vou aumentar a dificuldade em um D6. 31 lixão, beleza. Tá acontecendo é o seguinte, a dama da dor tá destruindo a cidade e vocês foram combater ela. E a Ciri disse que ia buscar reforços e sumiu junto com Desmond. Nossa, imagina o nível que tá. A dama da dor já tá quase vai com 170% do corpo matéria escura, cada vez mais. Teve uma explosão no lado oposto de Cib e tá tudo escuro, provavelmente. É o nada vazio surgindo de outro ponto. Já. Caramba. Imagina a situação pra quem tá naquele pessoal lá que. Ok, vamos lá. Deve estar o Claudio. A dificuldade foi pra 33. 30 aí? 3. 33, olha! Será que eu rolo, gasto um ponto heróico aqui? Será que eu não gasto? Eu acho que não. Você acha que não? Eu acho. Não vou gastar. Ainda tá cedo pra gastar esse ponto heróico. Beleza. Celerin, puxa o cajado de Kaledranok. Utiliza-o como foco e eleva a magia de desintegrar para nível 100. De onde que você dispara essa magia, Celerin? É do cajado. Na cabeça dela, que não tá contaminada ainda, né? Mas onde que é a origem? É isso que eu quero saber. Como assim, origem? É o cajado do Kaledranok, pô. Ah, o cajado é o foco. Sim, o cajado é o foco. Mas onde você vai se posicionar pra disparar? Ele quer saber se vai afetar mais alguém. É isso que ele quer saber. Não, desintegrar é alvo único, mas eu vou vir pra cá. Quero ficar de frente pra ela. Ok. Muito bem. E longe do pessoal. Beleza. Você dispara o raio na direção dela, Selene. Certo? Uhum. O raio ele vem aqui, assim, ó. Atinge em cheio ela. E tudo que tá aqui, ó, ao redor de 3 metros, desaparece, é desintegrado junto. Entendi. É uma magia de nível 100, né? É. Tem consequências. Atinge ela em cheio. Aquele raio esverdeado, por coincidência, meu pincel tava verde aqui. Aquele raio esverdeado, cor de musgo, cor de podridão, atinge em cheio a Dama da Dor. Forma uma explosão avassaladora. E vocês veem que a Dama da Dor, ela é arremessada longe, vindo despencar aqui nos prédios, aqui próximos. Tá? Ela despenca ali. Destrói uma parte do prédio. E aí começa a despencar o prédio com as pessoas que estão ali no prédio, desesperadas, gritando por socorro, e vão sendo soterradas pelos escombros que vão caindo sobre elas. A Dama da Dor, Celerin, ela se ergue daqueles escombros, visivelmente enfurecida com você. E... tem mais 2 ações. É, eu usei quantas ações lendárias dela? 2 só, né? Preciso jogar 2. Então tem 2. Então tenho 3, porque ela tem 5. Diga. Eu preciso jogar o dano da magia? Se você quiser jogar pra fazer uma graça, pode jogar, mas não vai afetar ela. Beleza. É esse daqui o dano, ó. Vamos ver quanto tempo vai demorar pro D20 voltar. Ô, louco! É esse daí o dano. E ainda tem um mais 40 lá. No fim ainda tem um mais 40, Michinho. Você tem vantagem, cara. Se fosse menos valente. Vai desintegrando tudo que tá ali ao redor. É um raio que ele tem 3 metros de diâmetro. Aliás, 3 metros de raio, né? 6 de diâmetro. Não. É 3 de diâmetro. É um Kamehameha desintegrante que vai atravessando, deixa um sulco no chão de Sigo, atinge a Dama da Dor, joga ela pra trás, desaba um edifício junto com ela. Ela se levanta enfurecida, sem sofrer qualquer dano. Celerin, e aí ela olha pra você, e mais especificamente pro seu cajado. Ah, agora ela acordou, né? Ela vai lançar um tentáculo agora contra você. Vai lançar um tentáculo contra você. Mas esse tentáculo, ele não é pra te ferir. Certo? É pra agarrar. Pra agarrar esse cajado que tá aí. Então pode jogar um Athletics aí. Acrobatics, né? Ou Acrobatics. O que você tiver melhor. Eu obrigatoriamente jogo um Athletics. Na verdade, o meu Athletics é melhor. Olha só. Pois é. Eu teria que jogar com desvantagem por causa do dano que ela tomou. Eu vou gastar um ponto heróico aqui pra jogar normal, hein? Tá. E eu vou jogar uma inspiração bárdica pra melhorar o meu, meu Athletics. Beleza. Joia. Vou gastar minha reação pra atrapalhar, né? Mas... tá longe! Vai fazer pra ela assim... Isso. Tô 30, hein, celerinho? Que lixo, hein? Hoje é. Que lixo, hein? Oi? Deu 15 a iniciativa da B. Beleza, vou adicionar aqui. Ah, eu vou gastar uma inspiração pra dar vantagem nesse teste, porque 9 parece fraco. Porque, ah não, meu rolou com desvantagem. Vou rolar novamente. Ô, carai. Eu também, porque... sai daqui, inferno. O 9 pareceu fraco. É, agora deu 36 total. O que vocês querem? Que eu role novamente ou que eu considere o valor da esquerda? Como é a etiqueta do Roll20? Minha desvantagem estava ativada aqui. Pode rolar de novo por mim, não é melhor não. Você que sabe, Jeff. Então rolo de novo. Dezenove, mixinha. Ela não consegue arrancar o cajado e você, Celerim? Por sorte, hein? É, ela não é atleta, o tipo atlético, entendeu? Ela não é fitness. Não, de forma alguma. 15 iniciativa, né, da Lisbeth? Isso. Boa. Legal. Você dispara aquela rajada, ela levanta enfurecido, tentáculo na sua direção. Engancha no cajado, tenta puxar, e aí você é mais rápido e puxa antes que ela consiga arrancar o cajado de você. Eu não vi que esse bate de cabeça te ajudou. Oi. A pensar em alguma coisa, não é? E eu grito lá de onde. Ela ignora o seu comentário, tá? Parece que ela sequer ouve o que você falou. Desculpa, amor, não é você não, é a dama da dor. Ok, vamos lá. Vamos começar a brincar com a danada. Ela se desloca, saindo daqui, indo na direção do Celerim, tá? E aí, irritada com o que tá acontecendo, os olhos dela brilham. Conforme os olhos brilham, vocês sentem uma vertigem, tá? Como se as suas cabeças chacoalhassem de tontura. Mas vocês percebem que não é a cabeça de vocês que tá chacoalhando, é a própria realidade que é abalada pelo piscar dos olhos da Dama da Dor. Quando isso acontece, vocês veem incontáveis brilhos surgindo ao redor de vocês. Certo? É. Vamos lá. Quem que já atacou a Dama da Dor? Toph. Murren. Celerim. Os três da frente. Cada um de vocês vai rolar um D27 aí pra mim. D27? Exato. Digita aí no chat, barra roll, R-O-L-L, espaço, meu, um D27. Eu vi, tirou 6. Tirou 6 também, Lucas. Barra roll. Ok, mais um só. Mais um, espaço, um D27. Mais um a gente jogou com Exódia. Mais um a gente joga com Exódia. Deu 20. Bom, hein, Murin? Bom, se a gente for banido, a gente vai junto, pelo menos. Ô, Murin, joga pra mim um D20 aí. Se você tirar 20, dá bom. Rola um D20? Isso, rola um D20. É. vai dar muito bom, não. Tá, ok. Vamos lá. Debaixo dos seus pés surgem discos luminosos, como se fosse a superfície de um lago sendo descortinada sob seus pés. Quando isso acontece, vocês imediatamente despencam e atravessam os portais que surgem sobre vocês. A gente não pode ter reação pra tentar pular disso, não? Não. Beleza. Toph, Celerin, vocês despencam em pontos não muito, muito distantes, certo? E vocês despencam num mundo que arde em chamas, como se vocês despencassem na superfície de um sol. Porém, vocês notam que existe uma cidade abaixo dos seus pés, nesse que vocês supõem ser um sol. Vocês dois estão no plano elemental do fogo. Vocês já conhecem esse lugar. E vocês ainda têm o colar do fogo, certo? Com certeza. Que sorte, que sorte. Vocês despencam. O portal ele tá aberto acima de vocês. E ele vai demorar 1d4 rodadas pra se extinguir. Uma rodada! Aí é sacanagem, né? Beleza. Murren. Oi. Você despenca em outro lugar. Certo? Ah, vou mandar aqui pra você uma imagem. Deixa eu ver se consigo na internet. Vamos ver se tem. É, aqui eu tenho que digitar o nome em inglês. O nome em inglês eu não sei qual que é. Não, o nome tá certo. O nome tá certo, tá certo. Então cadê a imagem do rolê? Vai aparecer uma imagem de Evangelion aqui. É, não consegui. Não consegui. Dane-se, vou mandar só pro Murren, só ele que tá lá. Ele, se quiser, compartilha com todos vocês depois. Problema dele, não meu. O lugar que você sai, Murren, é do lado de fora dessa imensa fortaleza. Essa torre bizarra que você tá vendo diante de você. Você se lembra da descrição... das descrições que a Kaline e os outros Eiradãs deram pra você. Você saiu num plano de exílio, o plano prisão do multiverso, onde os ostracizados planejam seu retorno. Quando você aparece nesse lugar, tem um portal atrás de você que vai desaparecer então somente 3 rodadas, e você vê um exército de criaturas indo na sua direção pra capturá-lo, carregando grilhões pra levá-lo preso pra dentro dessa fortaleza prisão aí. O cara saiu no Alcântara, velho. É, bem isso daí. Alcântara não, Alcatraz. É Alcatraz, isso. Alcântara é onde sai foguete. Vertar pro bagulho, né? Já que vai demorar 3 Ok, bagulho. Você, Murren, você. Já aproveita. Tá. Então, eu vou voltar no portal. Sempre que eu tô voltando, eu vou querer voltar transformado no Alpha. Ok. Eu lembro, acho que eu fico transformado 12 segundos, acho. Duas rodadas? Quê? Duas rodadas? Acho que é duas rodadas ou... Eita, eita porra! Assim. Que é isso, mano? Ah, 15 segundos. Vou estar transformado no Alpha e vou. Aí não sei como é que é a transformação. Se eu perco um turno me transformando, mas se eu perder, eu vou usar o pulso de ação. É a mesma forma que você faz sua transformação normal. Então, mesmo tá, tipo então, de ação. Bônus. Vou pra cima dela com a mão envolto das chamas da runa. Ok. E vou dar... atacar com as garras como eu tô na forma do lobo, acredito que o meu machado se junte, né? Aí eu não sei como é que funciona, se eu consigo usar o dano do machado como o dano da garra. E vou atacar as costas dela. Ups. Certo. Com a garra em forma... com a mão da... da lava lá, em forma de fogo. Ok. Só que eu não... como meu machado se funde, eu não sei como é que fica o ataque. Se eu jogo a garra normal ou se eu jogo o ataque do machado. Por causa da sincronia, essas coisas. Tá, espera um pouquinho só que eu já falo pra você. Deixa eu ver uma coisa. Gravidade normal, tempo normal, tamanho infinito, morfologia divina, sem características ou de elementos ou de energias. Tá, vocês deram muita sorte, por enquanto. Eu ganhei 100 pontos de vida temporário. Foram pra um plano que vocês têm proteção. E o Murray foi pra um plano que não tem, não é hostil o ambiente. Não, tudo bem, mas eu digo assim, o por enquanto que deixou bem, né? Ou seja, a gente vai se fuder mais um pouquinho. Né? Acho, imagino. A gente nunca se mete em confusão. Ó, amor, os seus ataques eles causam 3d6 de dano, mais a força, e os 6 eles explodem, tá? Esse é o dano que ele causa. Tá. E se você tirar um crítico, ativa a explosão do machado. Ah, tá, beleza. É isso aí, é então, assim que funciona. Tá, então... eu vou atacar. ...27. Primeiro ataque. Não sei se acerta. Acerta. Ela tá olhando pro celeirinho lá, você pula assim na... nas costas dela. Eu jogo de novo, né? Então eu vou jogar mais 2d8. E o dano do fogo. Então peraí, deixa eu rolar mais 2d8 aqui. Você pula aqui nas costas dela, ó. E mete a porrada nela. Então deu mais... deu então... 40 de dano... cortante da garra, 19 do fogo. Dá todo um 55 de dano. Negócio da cachoeira lá, por isso que tá D8. Tá, beleza. Certo. Então, vou pro segundo ataque. Tipo assim, conforme eu vou atacando, arranhando, eu quero ver tipo se tem alguma reação. Questão das... da gosma. Uhum. Uma reage alguma coisa por questão do fogo ser primordial. Quero ver se ele tem, tipo, se ele sai daquela que nem acontece no Homem-Aranha 3. Certo. Quando a ressonância do som com a simbiose. Entendi. Entendi. Quando você pula atrás dela, você bate com a sua garra com tudo, canalizando as chamas ali pra cima dela, tá? O que você vê é o seguinte. Ela se contorce ante a potência do seu ataque, mas sim pelo deslocamento, pela onda de choque formada pela garra, tá? O som da sua garra, ele ecoa pela cidade, ele ecoa pela cidade, tá? É como se fosse uma onda de choque que se espalha, como se fosse uma verdadeira explosão. Isso faz com que ela se abale, seja jogada para frente. Tá? Mas ela se volta na sua direção e a impressão que você tem é que ela não tem dor, não sente qualquer sinal de dor. E isso fica evidente pra você porque você não causa qualquer ferimento nas costas dela. Não tem um arranhão, não tem sangramento, não tem sequer um chamuscado das chamas. Tá, vou jogar o dano do crítico. Então, só deixa eu ver aqui quais dados eu vou rerolar. Acho que eu vou rolar só um dado. Então, mais um D8. Esses dados não estão rerolando os uns automático? Não, não. Falo ele de novo. Depois eu edito isso daí, então. Ah, tá aí. Como foi crito, tem a explosão do machado. Sim, você pode escolher ativar. Obviamente eu vou ativar. Ok. Tá. São... Cadê aqui? Peraí. Tá, deixa eu pegar aqui a bola de fogo. O dano da magia também, o dado da do dano da magia também sobe pra D8? Ou fica normal? Como assim? Se todos os dados numéricos de dano que vocês causam, eles foram aprimorados quando vocês se banharam na cachoeira. Então é 8D8 de dano da bola de fogo. Ah! Botei 8D8 e caiu 1. Você colocou o dano limite legal, né? Você falou D8 pra ele rolar. Não, eu botei errado. Pera aí. Deixa eu ver aqui, ó. Não, é que eu não botei no C, eu botei no primeiro. É pra pôr no segundo. 1.8. Deixa eu pôr aqui de novo aqui. Vira aqui. Ah, vai criptar, tá, deixa eu pular aqui, 8D8. Depois eu faço a macro dele aqui. Também explodem. É o crítico, amor, do celular, não, do machado. Também explode, Maureen. Tem aqui. Arma alta. Tem. Ah. Suquinho é bom. Por favor, obrigado. Então deu... Quantos dados que você rola, Maureen? Eu, como assim... Que dados que você tá rolando aí pra causar esse dano? Deu 8. Quantos? 8D8. 8D8. 8D6, então foi pra 8D8. Ele explode? Ah, ele explodiu ali, não sei, por isso que eu perguntei se explodia. É dano explodiu. Da garra? É, da garra. Então a garra explode. Não, esse dano é da bola de fogo. É o dano da bola de fogo, então não explode. Então eu te considero 5, então. Tá vendo aí a expressão que eu joguei aí no chat pra você? Vi. Essa expressão aí que você rola, ó. O exclamação, ele faz os dados explodirem. E o R menor que algum valor faz pra rerolar, no caso aí, os dois. Salva isso daí. Se colocar isso numa magia também rerola, Jeff? Uhum. Beleza, então vou colocar. Como fazer aqui. Isso pra pôr no macro? Meu todo um vira 2. Como que faz pra fazer isso? Ó. Aí você vai colocar R menor que 3, tá? Não, o meu não rerola. Ele transforma 1 em 2. Ah, ele transforma 1 e 2. Ixi, aí eu já não sei. Tá, mas vou pôr um de reroll, tem algumas coisas que rerolam. É, põe pra rerolar aí, tá bom. A questão é a gente fazer isso no macro. Por que, bugou, Ariel? Você vai na sua ficha, ó. Nossa. Quem que rolou isso aí tudo? Ariel? Por que você rolou isso tudo, Ariel? O que você fez aí? Tá metendo louco aqui. Travou o chat aqui, travou meu Roll20. Ariel bugou geral, mano. Então segui a barra. Valeu. O que o Ariel fez? Tá doidão. Ele rolou 8d8, mas menor, esse tipo, menor que 7. Então o roll 20 rolou até todos darem 8. É. Meu. Então é mais fácil falar pra ele rolar o valor máximo, né? Aí você põe roll e você não põe dado, você põe 8 vezes 8. Eu achei que tava falando aqui e ele tava mutado, cara. Eu queria testar, ó. Eu falei, ah, deixa eu testar aqui fazer só o com 7 aqui no lugar, não achei que ia bugar não, cara. Tem que fazer assim, Ariel. Já que vai tirar o valor máximo, é só fazer isso, ó. 8 vezes 8. Quando eu coloquei lá, vai ser o rolling the dice. Eu acho que uns 2 minutos rolou, eu falei, fodeu, cara. Eu que eu tinha que bugar do negócio. Eu mandei um pouquinho antes, posso deixar de novo o play. Eu vi que não tá saindo isso, tá rolando isso aí. Aí sai semana que vem nos jornais, depois que a energia no mundo for restabelecida, né? Jovem coloca uma expressão louca no Roll20 e derruba toda a informática do mundo. Olha lá, mandei, acho que buguei o treco, e aí que foi? Aí foi mal, gente. Eu só que está rolando, desculpa meu. Ai, que engraçado. Bom, Morin, beleza. Você dá os ataques, aquela explosão de fogo. Buf, ela é projetada assim pra frente. Sabe quando você dá uma pancada, um tapão nas costas de alguém? E a pessoa dá aquela catada de cavaco pra frente. Acontece isso com ela. Ela se vira na sua direção enfurecida com isso que você faz contra ela. Certo? Mas não causa dano. Não fere. A gosma que tá ali nela sequer se abala. E continua subindo e tomando cada vez mais ela. Quando acontece isso, Morin, o que você vê é o seguinte: surge diante dos seus olhos 3 moedinhas. 3 tibares de ouro. Ô Jeff. Oi? Só fala, Morin, quando você rolou seu dado aí, você errou a fórmula. Você colocou R igual a 8. Ele rerolou seu 8. Sim, mas era isso que eu queria. Você queria rerolar 8 mesmo? É, porque o meu bagulho, minha fórmula é essa, porque eu rerolo os dados o máximo. Que triste, cara. Você explode os dados, não é? Menor que 2 e tem o negócio assim, só que esse aí é quando eu tô em alfa. Você explode os dados, cara, não é? É. Então não é essa expressão, não. É menor que 1 lá. O exclamação que ele manda explodir os dados, a gente já vai rerolando automático tudo que for saindo. Entendeu? Ah, é só tirar o R igual a 8, então. Fica R menor que 1. Ah, R menor que 1, legal. Foi bom, só pra entender. O exclamação ele já vai fazer explodir os dados automático. E o R menor que o valor que você quer rerolar, ele vai rerolar os valores baixos. Então é só por exclamação, então, que ele já joga o dado. Ele já explode. Agora, se você quiser rerolar os uns, por causa do seu talento lá que rerola os uns, aí você põe R menor do que 1. Eu não vou olhar aqui, senão vai travar o meu de. Depois eu vejo. Bom, você dá aquelas pancadas nela, ela vira na sua direção, olha pra você com ódio, e aí você vê 3 tibares de ouro surgindo na sua frente, assim. O tibar que tá no meio, ele. Puff, ele desintegra numa explosão, uma pequena explosão. Tá? E aí ela dispara um tentáculo em você. Tem tentáculo. 3 vidas, Murray, a primeira já foi. É um tentáculo. Agora é um tentáculo. Ok, tô gastando ponto heróico. Brilha? Tá CA57. Porque eu vou rolar duas vezes, eu vou rolar com vantagem. Acho que se eu ativasse a vantagem lá, daria. 36 não vai te atingir. Ih, começou a travar aqui minha tela. Porque teve alguém que rolou todos os dados do universo, né? Ok, 44. Ainda não te atinge, Murray? Não, 57, já. Ah, que pena. Calma que eu atinjo na próxima. Vamos lá, então. Meu valor aqui, né? Toff, você. Oi, sou eu. Então, analisando tudo isso aí, não, nenhum ataque do Moore acertou a gosma, tipo, não fez nada na gosma. Nada. Absolutamente nada. Quando vocês se juntaram e apelaram ali ao máximo, conseguiu um pequeno efeito. Quando o Celerin disparou magia level 100, deu uma atordoada nela. Eu olhei os valores aqui com desvantagem. Mas eu digo na gosma, a dama pra mim não interessa. Tipo, você tá. Certo, você tá certo. Machucando, não. Quer saber do lado vazio sair dela. Não, não fez. Fez nada. Caralho, velho. Ai, que pena, chega na iniciativa 20! E aí, Toff? É a próxima iniciativa 20. Exato! Exato! É. Iniciativa alguém, 20! Vai! Pessoal, os ataques estão sendo ineficazes. E eu tenho pessoal, nós estamos em outro mundo. Por isso que eu tô aqui pra te lembrar. Essa foi boa, ganhei inspiração, Celerin. Eu não me dei conta, eu tava tão absorto, né, olhando o portal. Agora que me dei conta. Vamos lá, eu pulo pra fora já. Tá muito alto. Não, só se ativar o voo do anel aí que não, você pode. Não, você pode subir de boa. Você alcança com o seu movimento e atravessa. Ah, tranquilo. Okay. Só atravessou ele. Ok. Tava, digamos assim, às suas costas. Certo. Ai, que droga, velho. Pessoal, tomem cuidado. Ela pode mandar vocês pra outros planos. O Celerin e eu estávamos no plano do fogo. Como ela faz isso? Não sei, algum poder dela. A gente tem que tirar essa matéria dela logo. Tá abaixo do C, mano, porque tá indo sumiu. Então? Não, deve ser um poder normal dela. Eu venho aqui, já. Aqui pra uhum. trás, né? Vem aqui pra trás. E tem. Você já atravessou o portal, já voltou, né? Tá. Eu continuo. Peraí, ali pra trás não, pera. Eu não sei o movimento que era. Eu posso andar 36 metros. Não sei se eu posso continuar o movimento. Pode. Dá pra chegar lá de boa. Tá, eu venho até a próxima aqui. O voo é ação bônus, né? Do anel? Uhum. Não lembro, como é que ativava o anel, Griel, depois que você editou ele? Era tudo ação bônus pra ativar, né? Ariel. Ação bônus. Mutado, certeza, né? Tá falando beleza. Mutado. Tá. Cheguei lá atrás, eu quero fazer o despedaçar aqui, ó. Ela sendo o foco pra ver se magia sonora de alguma forma afeta o simbionte. Usando a ideia do Lucas, Homem-Aranha 3. Certo. O único, né? Usa o pedaçar ali. Vai lá. Pera aí. Barra, boa. É tomar só as catadadinhas na mão, né? Só Mike não é. 37. 37. Isso é dano. É, dano sônico. Dano sônico. Dispara aquele dano nela, né? Você quer descrever como que foi seu ataque? Eu quero começar a agitar as correntes da minha espada. Você lembra que eu peguei umas correntes, né? Agitar certo. Elas de acordo como se fizesse um ruído ultrassônico, ou tilintar, ou não sei qual é o nome de corrente. Pra isso penetrando no ouvido dela e explodir de uma vez, sabe? Ok. Você vai girando, agitando aquelas correntes. Rápido, soltando as correntes, chegando perto dela, girando cada vez mais rápido. E aí você rompe a barreira do som. Dá aquela explosão gigante, aquela onda de choque tá ao redor dela. Murin, seus cabelos, seus pelinhos chegam a se agitar com essa onda de choque provocada pela Toph. Ela nem se abala, Toph. Não, tudo bem. Mas o foco é a matéria. Quero saber se a matéria tem uma reação com o dano sônico. A essênciazinha do nada lá. Uhum. Só vai lentamente tomando cada vez mais o corpo dela. Caralho, velho. E aí quando você, quando você dispara aquilo, cessa por um segundo. Por um instante. A dama da dor, ela olha na sua direção. Dispara uma corrente em sua direção e tenta atingir você. Ah, vai tomar no cu, velho. Tô tentando ajudar essa mulher, mano. Vai se fuder. Mulher do caralho. Eu renovei minhas ações lendárias. É a segunda. É a segunda. Que da hora. Molequinho. Então não vou dar esse poder, não. Vou dar um poder que gasta 3 ações lendárias. Tipo. Aquelas lâminas que circundam a cabeça dela, Toff, elas se desprendem e vão pra todos os lados. E onde elas vão atingindo, elas estouram numa miríade de fogo, lâminas, gelo, veneno, apodrecimento, todos os tipos de dano que vocês conseguem ver e imaginar. Certo. Todos vocês aí podem rolar um salvamento de destreza, dificuldade 30. Ou vocês tomaram 63 pontos de dano. Quem passar, reduz a metade. Opa. Passei. Engraçadinho. Eu vou voltar, mas vai falar aí, que tirou um crítico e não vai tomar dano nenhum, é? Ai, que caralho. Ah, vou gastar meu ponto e vou... Eu tenho o anel de evasivo, então eu vou ativar o anel. Está, eu vou passar o negócio e tomo metade do dano. Ok. Ó, tô gastando... Meu negocinho. Tá errado, meu, mas mesmo assim eu passei. Ó, gastei um ponto de inspiração, vou rerolar. Tá, então. Beleza? Ah, os dados bateu no outro. Os dados bateu no outro. Era 16. Ah, mano. Você não é muito, né, disso? Por isso tá batendo, né, filha da puta? Ah, mano, tá tirando. Os dados bateram um no outro. Bateu, mano. Essa vai entrar pra história. Quinô, né? Quinô. Quinô. Um ia dar de 9, outro ia dar 16. E dois bateu, dois caiu no 3, velho. Ah, velho. Não, pera. Os virtuais bateram. O meu dado virtual já quinou uma vez. Esse é o ponto temporário tem ainda. Você sabe o que significa isso, né? Inspiração. Se o dado imaginário tá batendo um no outro ou taquinando, significa que o mundo imaginário é real. Ou seja, a gente tá no mundo imaginário, nós estamos dentro da Matrix. É, puta mundo bosta, né, velho? Ou do Inception, né? Mundo bosta. Não, não é bosta. Tá mudando. Beleza, quem falhou toma 63 de dano. Todos os tipos de dano, tá? Como a armadura do Ungaka dá resistência pra vocês, vocês vão reduzir a metade desse dano. Quem passou e tem a armadura do Ungaka vai tomar só um quarto do dano. Pode falar, mano. Não, eu falei, mas ainda assim eu tomo metade, Gui. E quem tem evasão, essas coisas, utilize seus poderes aí. Justo. Façam as contas, se virem com o dano, não quero saber disso. Tá? E ao a Dama da Dor fazer isso, essa explosão de lâminas que vão se afastando, e aí um monte de lâminas se formam ao redor da cabeça dela novamente, tá? Começam a girar ali pra lá e pra cá, pra direita, pra esquerda, pra direita, pra esquerda, como se alguém ajeitasse uma coroa ao redor da sua cabeça, certo? E aí algo inusitado acontece. Tá? Vocês sentem um frio avassalador se aproximando de vocês. Tá? Um frio primordial do início do universo. Ele vem chegando próximo de vocês. Não pelos lados, não pela frente, não por trás, não por baixo, mas por cima. Vindo do outro lado da cidade, vocês vêm se projetando diametralmente do outro lado da cidade, um tentáculo. Esse tentáculo, ele tem 50 centímetros de diâmetro. Ele vem se projetando, um tentáculo negro, que vem do outro lado da cidade e atinge em cheio a cabeça da Dama da Dor. Esse tentáculo atinge ela, mas não pra feri-la, não pra machucá-la. Ele toca a cabeça dela e ele fica fluindo pra ela, como se fosse uma cascata de água fluindo pra dentro de um copo. E vai enchendo de essência do nada e do vazio esse copo que é a Dama da Dor. Meu caralho. A corrupção avança na Dama da Dor. Mais rápida ainda do que antes. E ela avança. Ignorando todos vocês ali. E ela começa a avançar em uma direção específica, que eu só vou revelar na vez dela. Ok. Direção da onde veio o tentáculo. Enquanto isso. Eu devo sussurrar o que tá acontecendo no outro plano ou aberto? Aí, digam aí. Sussurra. Sussurra? Uhum. Quem mais prefere sussurro? Ah não, Murin saiu já. Murin, você quer sussurro? Denise, você quer sussurro? A Sierra está num outro plano. Vocês querem ouvir o que tá acontecendo ou não? Eu não. Não, melhor não. Então vou sussurrar pra Sierra aqui um momentinho aí, tá bom? Vocês me aguardem. Sierra, você me ouve? Sim, eu te ouço. Ai, que bonitinha. Beleza, você está lá. Na eternidade gélida da Diana. Hã? Tá sussurrando só comigo? Sim. É porque parece que o Griol tá junto. Não, é impressão sua. Joga um teste de percepção, Sierra. Teste de percepção. Trinta e sete. Beleza. Mais 22? Não, é que eu vi um 17 aqui da Lisbeth. Eu esqueci que você tá rolando na mesa aí. Você quer que eu rolo no roll 20? Eu rolo, não tem problema. Não precisa. Não precisa. Sieri, você tá lá naquela fortaleza andante e aí subitamente você vê ao longe um brilho. Ah, gosto. E aí desse brilho vem algo voando muito, muito, muito veloz. E aí você vê que um pequeno portal se abre diante de você e de dentro desse portal saem três figuras. Thanató, deusa do conhecimento. Gosto. Mará, deusa da paz. Ele? Wina, deusa da magia. Reunião de menininhas? Reunião de menininhas. E a vovozinha que ensina safadezas pra elas. As três surgem. Olham ao redor. E aí, Thanató fala. Então vocês fizeram conhecimento novo. Eu estou adorando isso, Sieri. Eu imaginaria que sim. Muito, muito, muito, muito bom. Mas eu acho que vocês não têm tempo a perder. Não, eu preciso muito das pedras para tentar não destruir esse mundo também. E o que está acontecendo, afinal? O nada e o vazio estão tentando dominar a Dama da Dor, que é quem manda em Sigil. Eu não consegui ver nada disso. Não? Por algum motivo meus poderes são bloqueados lá. Não, não consegui. Quando você me contatou e eu finalmente pude ver o que acontecia com vocês, eu vim o mais depressa possível. Trouxe o Ina pra me ajudar a acelerar e encurtar as distâncias. E Mará, pra evitar que tivéssemos qualquer conflito. Não é, minhas companheiras? Ah, muito sábio de sua parte. Eu sou a deusa da sabedoria, não é à toa. É. Bem, você pediu as pedras rúnicas, o que está acontecendo? Aqui estão elas. E aí você vê o Ina enfiando a mão assim no bolso dela. Uhum. E tirando as pedras rúnicas e entregando, estendendo a mão pra você. Detalhe, o Ina tá vestindo só aquelas tiras de couro. Ela enfia a mão no bolso e estende a mão com as pedras rúnicas pra você. E ela sorri. Aqui está um gracinha. Fala pra mim, como é que é essa tal de Sigil? Tem algum gênio bonitão por lá? Gênio? Gênio, gênio. Não vi gênio. Mas tem uns caras legal. Interessante. Acho que eu vou dar um pulinho lá. Wina, se me permite, eu acho que não é uma ideia muito boa, não, senhora. Não é mesmo, a dona daqui já tá puta porque a gente tá com alguns itens de vocês. Eu pego as pedras. Ok. Eu falo assim, bem. Depois eu conto pra vocês o que aconteceu certinho. E te passo algum conhecimento, tá na top. Muito obrigado por ter vindo tão depressa. É o mais rápido que eu consegui. De um D4 rolado, dois turnos. O portal tá aberto ainda? Não. Não? Não. Desmond, cadê o portal? É só a gente passar por ele, ele abre. Então vai! Tá bom. E aí ele pega o floco de neve, ele pula e atravessa o portal pro outro lado. Ok, eu faço assim. Muito obrigado. Até breve. E pulo pelo portal de novo. Ok. Quando você vai indo na direção do portal, você sente uma mão tocar gentilmente seu ombro. Oi? Quando você vai entrar no portal, você sente uma mão tocar seu ombro gentilmente. Uma mão meio trêmula. Foi pra pessoa que me tocou. Siri, como você consegue? O quê? Como você consegue viver depois de ter sido tocado pelo lado vazio? Eu não entendo. Você passou mais de dois... Quanto tempo você ficou na posse deles? Como você aguentou isso, Siri? É porque é necessário, Griel. Não você sei não tá se bem, eu... né? Eu me surpreendo que você esteja, Siri. Como você consegue estar bem com tudo isso? Eu não sei. Eu acho que foi a pior coisa que eu já senti na minha vida, Siri. Bom, Siri. Eu sei que são tanto quanto os ovos, mas você não pode me ajudar? Vou fazer o que eu posso, Griel. Você entendeu já, né? Não exatamente. Você não pode usar esse seu manto pra apagar aí algumas últimas horas? Imagino que seja isso que você queira mesmo. Eu não acho que eu consigo viver com isso, Siri. O brilho eterno você de uma mente sem lembrança. Exatamente, Jeff. Você tem certeza? É um caminho sem volta. Com certeza eu não tenho, né? Mas... Não consigo ouvir com isso, Siri. Ok. Tudo bem. Se é tão importante pra você. Eu vou apagar a mente do Griel. Griel, você tem direito a um teste de resistência. Você quer falhar nele voluntariamente? Só as últimas horas, só isso daí, tá, Siri? São 24 horas. Pode ser. É. Eu falho, Jeff. Ok, toma aqui um ponto de inspiração pra você. Esqueceu as últimas 24 horas. Esqueceu que foram no salão dos sensitivos. Beleza. E aí você tá num lugar totalmente estranho, flutuando. Uma fortaleza com perninhas abaixo de você. O que vocês fazem? Sério, onde a gente tá, meu Deus? Ah, a gente tá voltando pra Sigil, vem comigo! Vamos! Ok, estamos de volta. Que sensacional. Que sensacional. Galera, interajam com as pessoinhas que vai ser divertido. Todos me ouvem? Caramba, onde que a gente tava? Sim. Dinheiro do céu, que bagulho é aquilo? Coisa do escrota do caralho, meu Deus. Ah, é Mundus, né? Mundus. Achei que você nunca ia voltar. Yeah. Ué, onde tava esse louco? Ah, tá sempre comigo, né? Foca aqui, ó, Griel. Dama da Dor sendo tomada pelo Nadeo Vazio. Vamos usar as pedrinhas pra ajudar. Quanto isso aconteceu? Há algum tempinho. Você tava comigo no outro plano. Você não... Eita porra, vamos lá. Ok, Lisbeth. Sua vez. Eu não tenho. de dente causa algum efeito na cabeça dela. Uhum. Eu quero... Eu ajoelho e seguro a lágrima de Valkyria. Certo. E peço pra Valkyria entrar em contato com os deuses para que eles possam replicar o som que a... de quando o selo foi quebrado. Interessante, interessante essa ideia. Porque é tão alto que até a gente, nesse caso, teria que jogar Constituição, né? Porque o som é muito forte. Uhum. Então, talvez isso pode ser que cause algum efeito, né? Tá, ok. Vamos lá, vamos lá. Lisbeth, ideia boa. Toma aqui uma inspiração pra você. Agora eu vou rolar um D4 pra ver em quantos turnos isso vai acontecer. Certo. Aí ele tira 4. Mas você tem uma boca, hein? Nossa senhora. Você tem uma boca, hein? Meu Deus do céu. Ok, você se comunica com os deuses, pedindo para auxílio a eles. E você ouve no fundo da sua mente eles dizendo: aguentem firme, vamos fazer o máximo possível. O que, que você faz? Bom, vamos dizer que isso contou quanto tempo você ficou orando ali? Eu diria que eu permaneço... Qual das suas ações você gasta nisso? São bônus, ação normal, você gasta uma rodada ação completa. Uma ação? Então você ainda tem ações bônus pra fazer. Ação bônus pra fazer. Ação bônus pra fazer seria... Deixa eu ver. Será que proteção contra a morte não é ação, né? Ação completa. É ação. Pois é, eu poderia gastar a ação dela pra diminuir, por exemplo, uma rodada, tipo, bem fervorosa mesmo. Isso é verdade. Sim. Eu faço isso. Ok. Três turnos, então, vai acontecer. Três turnos. Tá. Se você quiser ficar de joelhos ali o tempo todo, eu reduzo isso mais um turno. Se quiser ficar eu até fico. Acontecer. Eu okay. Vou resistir. Essa ação e a sua próxima. No final da sua próxima ação, na qual você vai estar de joelhos ali, os deuses vão agir. Uma pergunta. A sua prece foi em alto e bom tom ou foi em alto? Foi em alto e bom tom. Beleza. Ok, beleza. Muito bem. Então, no final da sua próxima rodada, Lisbeth, você vai ter a resposta da sua ação. Certo. Griel, você volta pra Sigil, confuso, sem entender direito o que tá acontecendo. O que, que você faz? Ah, ele saiu um pouquinho. Ele saiu. Eu tava saindo, mas eu tô aqui ainda, pode falar, Jeff. Se você quiser sair, a gente... Faz sua ação depois. Não, aqui assim, você voltou pra esse plano aí, pra Sigil, sem entender muito bem o que, que tá acontecendo. Certo? E... O que, que você faz? Ciri. Cadê Ciri? Tá aqui perto de Ciri. Tô aqui. Ciri. Oi. Você falou muito rápido de a Dama da Dor o quê? O nada eu fazer, eu tô tentando tomar a Dama da Dor. E controlar ela. Tá, e por que a gente tava no outro plano então? Porque eu fui pegar as pedras rúnicas. Ah, então vamos lá. Você quer que eu te carrego? Sou mais rápido. Não, a gente já tá aqui. Cadê, gente? Ah, tô vendo, eu tô ali na frente. É, tá lá na frente de você, aquela presença opressora gigantesca, não tem como... Isso. Ah. Não ver. E o que fazemos com as pedras, Siri? Dá uma pra cada um e a gente em conjunto vai tentar tirar aquilo dela. Beleza, passa as pedras aí. Top. Vou usar a velocidade, Jeff, vou dar uma pra cada um. Beleza, feito. Você tem velocidade pra isso. Seguinte, quando vocês dois voltam, vocês veem o seguinte. Tem uma coluna de essência do vazio vindo do outro lado da cidade, se precipitando sobre a Dama da Dor e fortalecendo, corrompendo ela ainda mais. É, caralho. E aí, Griel, você passa voando, distribui as pedras rúnicas pra cada um de vocês. Quem ficou com qual pedra rúnica? Decidam aí. Acredito que eu ficaria com fogo. Não, o fogo vai ficar comigo. Você já tem a do fogo, né, amor? Não faço ideia porque tem um negócio. Pedra, pedra é uma coisa, tem a runa é outra, né? Não... A única que eu que, tipo assim. Que eu acho que eu vou deixar. Eu vou dar de pedra pra Toff. Quais são as outras que a gente tem? Você tem aí, amor? Eu tô sem a minha ficha aqui. Do negócio que tá anotado. A gente tem os quatro elementos e a luz, não é? Não, a gente tem mais. Fogo, terra, água, terra, ar. Velocidade. Fogo, terra, água, ar. Velocidade. Luz vocês têm? Tem, a gente pegou no plano do fogo. Ah, era da luz que tava lá, isso. Luz. Vocês também têm tempo. Vocês também têm... Vida. Vida. Isso aí já deu 8. Acho que já tá bom pra distribuir, 8. Né? É só essas que a gente tem? Quatro elementos, luz, tempo, vida. Velocidade, 8 pedras. Ah, do vento vocês não tem mais com o Ungaka. Ah, é, a gente trocou pela velocidade. Ah, isso. Então a gente não tem mais. Eu não vou dar nenhuma, porque ele já tem uma. Ok. É, que é a da velocidade que ele já usa. É. Beleza. Aí, gente, eu vou distribuindo aqui, eu tô vendo aqui. Vai botando no chat aí qual vai pra quem. Toff, você escuta o Griel perguntando o que vai fazer com as pedras rúnicas. E assim ele explicando, ó, vamos dar uma pra cada um. E a gente usa o poder delas pra tentar tirar a gosma preta da Dama da Dor. Certo. Afinal de contas, você ouve tudo. Beleza, Celerim. Começa a fechar. Um portal. Vai fechando, fechando, fechando, fechando, fechando. O que você faz? Eu acho que é ali porque a Toph mandou eu ir. Vamos. E eu vou passar. Ok. Atravessa o portal, só tá gastando seu movimento pra isso. E você chega de volta em Sigil. Quando você volta a Sigil, você vê aquela cena opressora, desanimadora, tá? A Dama da Dor, ela até o seio coberta de gosma preta, certo? E aquele jato de gosma preta vindo do outro lado da cidade, se precipitando sobre ela. Como uma garrafa enchendo um copo de Coca-Cola. Toff. Eu acho que eu vou ter que mudar a tática. Ser agressivo não deu muito certo. Vou esperar que... Ah, se ele voltou. Espero que ela tenha alguma coisa pra fazer. Aproveita e já abre a mão. O Grel vai te depositar uma pedra. Passa o Grel e põe uma pedra na sua mão. Ele coloca isso mesmo, eu chegando depois? Sim. Beleza. Então, com uma ação bônus... Eu vou lançar a magia Desejo. Uhum. E vou dar para todos do grupo imunidade a, espinho, a espinhos da morte. Chicote da morte. Sério? Sério? Por 8 horas nós somos imunes ao chicote da morte. Interessante. Serenim, não desperdice energia. Parece que a Cia e o Biel tem um plano em mente. Eu sei, mas isso é só uma fração da minha ação. E aí, como reação, eu seguro a ação pra usar o poder da pedra. Ok. Beleza. Todos vocês agora, teoricamente, têm imunidade contra chicote da morte. É imunidade, não toma dano. E é uma magia lançada com o cajado. A gente só vai saber isso a hora que ele jogar o... Beleza. Você vai usar o cajado pra lançar isso? Aham. Maluco. Agora sim. Agora sim eu senti firmeza. Tá, agora não é teoricamente, agora é certeza da imunidade. E esse aqui foi o... 5d6 de desejo. Deixa eu ver aqui o que dá. 5 deu bom. 5 deu bom. É 1 que dá merda, né? É isso que eu vou ver agora. 5 é daqui. A gente tem que jogar o dado pra ver quantos dias pode usar de novo. É 1 e 2 que dá merda. 1 e 2 que dá merda. Agora vamos ver quantos dias eu vou ficar com força 3. Caiu de 30 pra 3. Beleza. Dois dias. Você muito tá pensando bom. Errado, Bredão. Pensa que você perdeu só um zero. É, só um zero. É, eu não gostaria de perder meu zero, não. Tô fora. E 14 de modificador. Tá. Beleza, Celerinho. Você se conjura, põe o cajado à sua frente, ativa o poder dele. Todos os seus companheiros são atingidos pela aura do cajado. E... ao mesmo tempo, tá? Você sente suas forças sendo drenadas, assim, drasticamente, numa fração de segundo, assim. Uma coisa, assim, totalmente incomum. Como você reage? Qual a sensação que você tem nesse momento? Como fica a expressão do Selene quando isso acontece? Eu ponho o cajado na frente do meu rosto e eu agacho ele, assim, como se eu tivesse em desonra. Okay. Mas era necessário. Muito bem. Beleza. Joia. Vai se mover? Ah não, já se moveu, né? Já se moveu. Então vamos lá, dama da dor. Eu não sei onde eu caí depois do portal. Volta no mesmo lugar. No mesmo lugar? O portal, inclusive, ele continuou lá. Quando você atravessou, ele fechou. Certo. O Murray ainda tá do outro lado, né, Murray? Ah não, já saiu, já voltou, desculpa. Vamos lá, vez da dama da dor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, aquela coluna de primordialidade se precipita sobre ela. E ela vem flutuando aqui, ó. E conforme ela vai passando, ela vai chicoteando com seus tentáculos e destruindo tudo ao redor, tá? Só que assim, os tentáculos, eles vão destruindo tudo ao redor como parte do movimento dela, certo? E ela vem passando por aqui, ignorando todos vocês, flutuando, e vem até aqui, ó. Ela se desloca como um piscar de olhos, como um passo das brumas quando ela entra no meio de vocês e vem no alto, aqui. Sobre o Salão dos Oradores, estão vendo aí? Estão vendo? Hã? Vou ler, pela... É. Quando ela chega ali, vocês veem os tentáculos delas, eles se expandem. Eles ficam todos com uma centena de metros de comprimento. Ela estica todos os tentáculos assim, como se fosse um pavão, abrindo sua cauda e exibindo majestosamente todas as suas cores. Aí ela volta esses tentáculos todos na direção do Salão dos Oradores e eles se cruzam à frente, como se você cruzasse seus braços à frente do seu corpo. Quando faz isso, vocês veem uma faísca, um brilho, cruzando a cúpula do Salão dos Oradores. E bum, o teto explode. Ela faz esse movimento novamente e arranca uma nova fatia do Salão dos Oradores. Quando isso acontece, vocês veem as pessoas na rua, próximas ali, correndo, desesperadas. As pessoas dentro do Salão dos Oradores ali, em pânico, tentando fugir, tentando se proteger. Algumas pessoas implorando pela piedade da Dama da Dor. Uma piedade que não vem. Ao invés dessa piedade, quando alguém se prostra de joelhos diante dela, implorando por perdão, por misericórdia, como se ela fosse um ser divino, ela lança um novo tentáculo sobre essa criatura e retalha o corpo dela inteiro. Alguns dos que estão dentro do Salão dos Oradores eles se conformam com o que está acontecendo. E vocês veem eles sorrindo para a Dama da Dor, como se esperassem, como se apreciassem aquilo que está acontecendo. E uma outra reação inesperada ocorre na cidade. Pessoas começam a atacar a Dama da Dor. Pessoas comuns. Inclusive, alguns signatários começam a atacá-la de todas as formas possíveis que eles conseguem fazer. Certo? Mas outra coisa ocorre também. Vocês veem que outras pessoas próximas ali veem o que ela está dizendo e gritam. Os signatários! Os seguidores do sinal único! Eles estão contra a Sigil! Eles são o mal da jaula! A Dama da Dor quer exterminá-los! Vamos ajudá-la! Para que a Dama da Dor nos poupe! E eles vão correndo, indo na direção dos signatários, e começa uma verdadeira guerra civil dentro de Sigil. Pessoas lutando contra os seguidores do sinal único. Pessoas lutando contra a Dama da Dor. Vocês veem no teto da cúpula uma pessoa escalando a cúpula lentamente. Toff, Celerin, Lisbeth, Murin, vocês conhecem a pessoa que está escalando a cúpula. Vocês já viram essa pessoa na rua. Hã? O ladrãozinho. Ele vai subindo, uma daga na boca. Só chance, Timo, te vai lá. Até ele ficar na altura da Dama da Dor. E aí ele salta de cima da cúpula com a daga em punho em direção à Dama da Dor. E o inesperado acontece. Ele atinge. Ele atinge as costas da Dama da Dor. Ele atinge as costas da Dama da Dor. A Dama da Dor se vira na direção dele. E quando ela faz esse movimento de virar na direção dele, vocês olham as costas dela e percebem que não tem nenhum ferimento. Ela continua imune a esse dano causado por ele. E quando ela se vira na direção dele, vocês todos podem jogar um teste de percepção. E a dificuldade para esse teste é 20. Enquanto vocês rolam, eu vou ao banheiro rapidão. Eu passei. Você não precisa nem jogar o dado pra passar. Cara, ainda tô incrédulo. Mas eu acho que eu não vejo, não, com os olhos fechados. É, dependendo. Se eu ver com os olhos fechados, é estranho mesmo. O quê? Aquilo foi uma sacanagem, né? É a simulação, né? Você não quer ter a experiência de jogar? Mas todo mundo vê, menos a... Eu não vejo, não. Eu joguei, mas eu não me dei conta. Depois que eu caí a ficha. É só pra participar. O que rolou, vai. Fala nada. É dado coletivo. Voltei. Quem tirou menos de 20? Ninguém. Ninguém? Então todos vocês vêm. Todos vocês vêm. Eu não vi, não. A Lisbeth não viu? Bom, se você quiser me mutar pra não ouvir, fica a seu critério. Mas eu vou descrever abertamente aqui, sem problemas, tá? Todos vocês vêm. Quando a Dama da Dor se volta na direção do rapaz, aquele ladrãozinho sujo que enganou vocês pra fazer com que vocês atacassem os orcs de Azeroth, para que eles pudessem ficar com a Frostmourne, vocês veem, diante do rosto dele, surgir uma moeda de ouro. Quem tirou o maior valor de observar, de percepção? Fogriel. E eu. Quanto você tirou, Toff? 40 e pouco também? Tá. Toff, você vê surgir diante do rapaz uma moeda. Mas diferente do que aconteceu com você. Diferente do que... você esperava que acontecesse. Você vê que... diante desse rapaz... surge uma outra moeda. Diferente do Tibar de ouro. Não é um Tibar de ouro. É uma moeda, simplesmente. Você olha aquela moeda e você não identifica... que moeda que é. De onde que é essa moeda. Para você, essa moeda não tem valor... pois você não a conhece. Para você, essa moeda não é crédito algum. Para esse rapaz, talvez essa moeda seja um crédito. E quando essa moeda surge, ela é desintegrada no ar. Você ainda possui duas moedas, certo? Esse rapaz não possui mais nenhuma moeda. Ele não tem mais crédito. A moeda desaparece, desintegra. E quando isso acontece, ele desaparece no ar, sem deixar qualquer vestígio. Vez da Dama da Dor foi? Tem três chances, né, então? Morin, é você. Morreu. É. Eu não ganhei moeda nenhuma. Não. Ela quase me matou e eu não ganhei moeda. Vai lá, ataca ela lá. Eu tenho duas. Morin? Oi. Você? Tá. Vou... não sei qual runa eu tô, cara. É só ler no chat. Eu tô comendo agora. Eu não lembro quem que eu pus pra quem. Fogo. O chat não tá aparecendo. Ah, lá em cima, fogo. De fogo. Eu acho que ainda não carregou aqui. Você quer esperar, mano? Tipo, a adiação junto com o... tô pensando, mano. Eu vou de adiação também, até ver o plano da CIA. Também. Então, vocês estão querendo a Jai fazer uma ação todo mundo conjunto com as pedras únicas, é isso? Sim. Pelo se vocês quiserem. Ou seja, é essa, né? Agora, não sei. Se vocês quiserem, a gente pula essas rodadas todas e parte pra isso. A única ação que eu vou fazer é a minha de movimento, que eu vou proteger a Limit, que ela tá orando pra provocar, por isso eu perguntei se era em alto som ou se era mentalmente. Ok. Mas como a dama não tá aqui perto, então talvez não tenha perigo. Mas eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Minha ação vai ser só ficar aqui protegendo a Limit. Certo. Então já foi pular, já próximo. Eu vou retardar também minha ação. Quem mais vai fazer isso? Eu acredito que nós dois, porque o próximo já é a Sierra, então. Vocês vão fazer a ação na vez da Sierra, então? Mundo, né? Não, mas você que é o escopinho, você que é a chave, porque depois de você é o resto da gente, é isso. Isso, mas a gente vai agir todo mundo junto, certo? E a gente esperar, tipo, na vez do último, antes da Dama da Dor. E aí a gente age todo mundo junto. Foi o que já falou. O Celerin já tá com a ação preparada. O último a agir seria o Griel, então, que a ação dele foi de distribuir as pedras. Então isso, vocês agiriam na vez do Griel. Todo mundo prepararia a ação pra agir na vez do Griel. Pode ser. E assim ele dá o start. Ô, Jeff, sim. Eu gastei um ponteiro. Eu vou gastar um ponto heróico e logo eu te mandei no chat. Opa. Como é que... entendi. Entendeu? Entendi. Beleza? Passando o anel. Ok. Bom, todos vocês estão sob efeito da magia haste. Todos vocês se movem mais rápido. Esse foi um bônus que o Griel concedeu a cada um de vocês. A cada pedra entregue. Já que ele é o portador da pedra da velocidade. Se vocês conseguem chegar na Dama da Dor, sim, vocês conseguem chegar até ela. Ó, só numa vocês... troca nas pedras aí, ó, o Biel vai ficar com a do tempo e teoricamente eu vou ficar sem, tá? Você vai ficar sem? Teoricamente. O Popoyoki fez o quê, Jé? O que foi? O Popoyoki fez o quê? Pocoyó? Que Pocoyó? O cavalo. O cavalo, a estátua do cavalo aí. Ah, o que que tem a estátua do cavalo? Feito do quê? É ferro? É pedra, é pedra, pedra. Ah, bom saber. Tudo que você quer, né? Tudo que você gosta. Um cavalão de pedra pra você usar aí. Bom, vocês podem se movimentar, se posicionar. E o Griel vai ser o último a se mover. E enquanto o Griel vai se movendo pra lá, algumas coisas vão acontecer no cenário. Ok. Eita. Certo? Certo. Certo. Bom. Todo mundo vai se movendo pra lá, na direção da Dama da Dor, movidos pela velocidade com a qual o Griel imbuiu vocês. Quando vocês a cercam, eu não tô vendo vocês cercando ela. É, que eu não sei se todo mundo vai cercar. Eu vou lá porque eu tenho que tocar nela por um motivo. Ah, tá, ok, beleza. Ela tá alta, como que eu vou cercar ela? Tá voando. Pode apagar aqui, ó. Eu gastei um vocês voam por conta do anel do Griel. Não, tudo bem, eu quero ficar perto do Pocoyó. Tá sempre ativado o anel, né? Os poderes do anel. Ah, você vai ficar perto do cavalinho, beleza. Bom, enquanto vocês vão se deslocando, preparando o ataque de vocês, quando o Griel termina de pegar as pedras e se preparar, e ele vai voando também na direção da Dama da Dor, vocês testemunham os seguintes eventos acontecerem. Primeiro, a Lisbeth desperta de seu transe oratório e se levanta. Um brilho surge de seus olhos. Ela se vira na direção da Dama da Dor, sabendo exatamente a posição na qual ela se encontra, apesar de estar de costas e ter ficado em transe enquanto orava aos deuses. A Lisbeth olha na direção da Dama da Dor, abre seus olhos e uma luz cegante sai de dentro dos seus olhos. Ela abre a boca e uma luz cegante sai de dentro da boca da Lisbeth, seguida de um som ensurdecedor. Que faz estremecer toda a cidade de Sigil. Tá? A cidade inteira estremece. Isso chama a atenção da Dama da Dor. Ela volta a atenção para Lisbeth imediatamente. Lisbeth, quando ela volta a atenção para você, surgem três moedas diante de você e uma delas puff, é desintegrada. Aí, certo? Pronto. Vocês todos estão ao redor da Dama da Dor ali, prestes a atacá-la, tá? E aí surgem diante de vocês também moedas. Duas pro Murin, três pros demais, certo? E aí vocês veem, vocês sentem que a cidade de Sigil, ela vai perdendo ainda mais o seu eixo, o seu ponto gravitacional suspenso no espaço, e vocês sentem o impacto da cidade colidindo com aquele monte gigantesco, aquele pináculo de extensão quase infinita sobre a qual a cidade orbitava. Tromba ali, chacoalha a cidade inteira, pessoas caem, prédios desabam, e aí a Dama da Dor olha enfurecida pra Lisbeth, olha pra vocês ao redor, e aí aquele tentáculo, aquela coluna negra de essência do vazio que preenche o corpo dela, se divide em incontáveis fachos negros e vai se espalhando e tocando cada uma das pessoas que tá ali embaixo. As pessoas que estão próximas ali, elas vão sendo corrompidas pelo nada e pelo vazio, sendo tomadas por ele, e elas começam a voltar todas as suas atenções e todos os seus ataques contra cada um de vocês. É a dama do vazio aí, ó, tomando cu. Quando a cidade ela se choca contra... Ela termina de tombar e se choca contra o pináculo, chacoalhando todas as bases da cidade, tá? Arrancando uma lasca gigantesca do pináculo e da própria cidade. Vocês veem prédios despencando de lá do outro lado e caindo próximos a vocês aí com tudo, certo? Sigil tá um verdadeiro caos. E conforme esses prédios vão despencando, eles vão trazendo junto com eles partes daquela névoa, daquela bruma fumegosa que toma conta da cidade. E abrindo o ambiente para que vocês consigam enxergar além da fumaça. Quando vocês conseguem enxergar além da fumaça, vocês podem jogar um outro teste de percepção com vantagem. Você só tira teste repetido, Di? Então, mano, tá foda. Tirei 30. Achei das graças, né? Qual é o resultado do teste, né? Ó, se você rolar mais uma vez duplo, você vai pra cadeia sem receber nada. Deixa eu ver, então. Vai pro labirinto. Ok. Todos vocês conseguem ver. E um calafrio percorre seus corpos. Porque vocês veem o seguinte. Do outro lado da cidade, um local no qual vocês já estiveram, e dentro do qual passaram alguns apuros, vocês veem um armorial tomado de negro. Uma coluna negra emergindo do armorial, atravessando a cidade e atingindo a Dama da Dor. O nada, o vazio, a entropia, o inimigo derradeiro emana de dentro do armorial, do portal que a Ciri viu e relatou para vocês, fortalecendo o poder da nova marionete do nada, a Dama da Dor. Quando isso acontece e começa a desabar tudo, vocês escutam novamente o Desmond gritando, desesperado, já meio longe de vocês. E todos vocês conseguem ouvir o brado dele, evocando o nome de alguém que vocês conhecem. Desmond grita: Santa Eternidade! O que está acontecendo? Sei que está desabando! Não, de novo não! De novo não! E ele vai se afastando, fugindo. De novo não? Cara, é bizarro, porque o cara é um Eiradan. Na teoria, ele deveria servir a deusa da vida, né? Tipo, na teoria. Né? E é a segunda vez que isso acontece. Caralho. Tá bizarro isso aí. Certo. Isso foram só reações. E então, na vez do Griel, vocês finalmente conseguem conjurar o ataque conjunto de vocês. O que vocês fazem? Começa pelo Griel. Vamos na ordem da iniciativa, só pra manter a ordem. Vão descrevendo, então, cada um de vocês, qual vai ser a ação de vocês. Isso, exato. Ô, Jeff, eu vou pegar a Pedra do Tempo junto com a Thierry, vou fazer aí a Doutor Destino. Eu vou virar minhas mãozinhas aqui e vou fazer os faixinhos voltando no tempo saindo do Dano da Dor. Eu vou fazer eles voltar no tempo saindo. Entendi. Só isso? Bom, vou fazer isso muito rápido. Ok. Griel, beleza? Celerim. Eu não sei que pedra eu tenho, não deram pedra pra mim. Tá marcado ali, João. Não tem meu nome. Como que não tem seu nome? Não tem o nome do Celerim. Warren Lisbeth, Griel Cieri. É verdade, acho que ela confundiu o Theo. Nossa! Terra, você tá com a da terra. Vai. Não, da terra tá com a da Thor, fica com a da água, porque o Theo não vai agir. Isso, é, água. O Theo não tá, o Theo não tá, então é o Celerim que tá com a da água. Caralho, contei errado, é só quem, a merda. Quem que está com a pedra do coração? Certo, é só o que eu quero saber. Hã? Tá. Quem que está com a pedra do coração? Como? Quem tá com a pedra do coração? A Lisa está com a pedra do coração. A pedra do coração. Quem que é o amazonense que está com a pedra do coração? Amazonense. Eu vou usar a pedra da água para fazer uma prisão ao redor da Dama da Dor. Ok. E vou usar o meu cajado para jogar eletricidade nessa, para misturar com essa prisão de água e tentar atordoar ela ali dentro. Ok. Beleza. O general logo que o Griel for tirando da Dama da Dor. Eu... Como é que é, Lucas? Eu não ouvi. O Gui tava falando, aí você entrou no meio e acabei não ouvindo nenhum nem outro. Eu vou incinerando toda a gosminha que o Griel for tentando tirar dela, voltando no tempo. Ah, certo. Ok. E o Celerim, então, vai criar uma prisão e meter relâmpago na prisão. É, vou criar uma prisão de água ao redor dela e vou misturar essa água com o relâmpago do cajado. Uma bolha de água salgada e relâmpago nela. Legal. Isso. Beleza, mano. Ok. Toff? Eu vou arremessar esse cavalo aí. Eu quero esse cavalo e sair voando, sair embora. O cavalo, ao mesmo tempo que o Murren taca as chamas pra esse cavalo ficar o cavalo de fogo, tá ligado? E empurrando a cria do vazio de volta pro portal que ela saiu, e a cabeça do cavalo vai servir como uma tampa, tá ligado? Pra tampar o portal. Certo. Beleza. Não, peraí. Qual portal? Ué, os tentáculos não saíram de um portal? Do armorial, ali. Lá do outro lado da cidade, você vai jogar? Ô, mano. Você não tá beleza. Beleza. É o cavalo. Haste, fio. Peraí, eu vou refalar minha ação. Não vai ser direto lá, entendeu? Uhum. Eu vou tacar o cavalo ao mesmo tempo que o Murren taca as chamas. Para as chamas ficarem em volta do cavalo e virar um cavalo de fogo. Aí o cavalo, junto com o fogo, o tempo do Griel, vai empurrar as crias de volta e o cavalo vai indo na direção como se fosse a tampa do portal, entendeu? Entendi. Lamento. Beleza. Computei, se ele... Posso ir por último? Pode ir por último. Lisbeth? Ah, eu acho que a luz que de fato mais pra pegar ela. Pera aí, repete que passou a moto aqui. A moto, luz, escuridão. Sim, acho que seria de fato pra ajudar a que ela não enxergue. Ofuscá-la com a luz. Isso? Exatamente. Assim, aquela coisa que acontece do sol com a sombra, e quando a gente olha em direção ao sol e a gente entra em outro ambiente mais escuro, a gente não enxerga nada. Sim. É esse efeito que eu quero causar nela. Ok, boa. Bom, Ciere, você pediu pra ser a última, você é a última, você. Olha, eu gastei meu ponto heróico, tá? Ok. Eu vou fazer o seguinte, teoricamente eu não tenho nenhuma pedra, então o que eu vou fazer? Com a marca da pedra da criação, eu vou criar uma ligação entre as pedras, momentânea, tá? Pra que eu consiga usar o poder das pedras mesmo sem estar com elas. Tá, mas espera, marca da pedra da criação, mas vocês não têm a pedra da criação. Mas a gente tem sim. Eu tenho a marca dela. Como tem? Eu pedi pro Ungaka antes da gente vir embora. Eu não tenho a pedra em si, mas eu tenho ela encravada em mim. Eu tenho a runa. Certo. A pedra da criação tava com o Ungaka, ok. Isso. Lembro que você marcou, beleza. Isso, então eu vou usar essa marca que eu tenho pra criar uma ligação com as pedras, pra mim conseguir usar elas. Inclusive a que não está com a gente, que no caso seria a do vento. Você vai criar marcas temporárias das pedras que não estão aí. É, não é marcas temporárias, porque as marcas eu já tenho. Eu vou criar uma ligação com elas pra que eu consiga usar o poder delas momentaneamente. Ah, das pedras que vocês tiveram contato, então, entendi. Isso, das que a gente teve contato. Certo. Entendeu? Aí o que eu vou fazer? Eu vou tocar na gosma da dama. E eu vou, com o moldar matéria, ir absorvendo essa matéria pra mim. Ok. Você vai absorver a matéria pra você. Vou. Pra você, ou você quer tirar dela? Não, eu acho que tirar dela, o Nada e o Vazio vão resistir muito. Eu acho que se eu absorver vai ser mais fácil. Entendi. Mais alguma coisa? Não, acho que é só. Então, darei o veredito. Vocês focam todas as suas ações contra a Dama da Dor. Griel, utiliza a pedra do tempo combinada com a pedra da velocidade para acelerar o tempo, só que no sentido inverso dele e nas pessoas, em cada uma das pessoas que está ali ao redor do Salão dos Oradores e que foi tocado e corrompido pela essência do vazio. E começa a reverter esse fluxo de essência da inexistência para fora dessas pessoas. Funciona. A essência vai saindo e fluindo de volta para aquela coluna principal que atinge a Dama da Dor e revertendo para lá. Ao mesmo tempo, Celerin, ele cria uma bolha de água salgada ao redor da Dama da Dor e dispara, utilizando o cajado de Caledranok, um relâmpago que carrega em si a potência elétrica de todas as tempestades do multiverso, todas juntas ali. Ao passo que o Murin, ele vai canalizando as chamas dele naquela coluna de matéria escura que é revertida pelo Griel e incinerando-as conforme elas vão se afastando das pessoas, impedindo com que elas retornem em direção às pessoas. E a Toph aproveita e arremessa aquela imensa estátua de cavalo no meio daquelas chamas, no meio daquelas incontáveis colunas de gosma, de matéria negra, de matéria escura, que está sendo puxada de volta no tempo pelo Griel, arremessa aquela estátua se funde no meio daquelas chamas, e o que vocês veem é um gigantesco cavalo de fogo tomando vida, cavalgando em direção à Dama da Dor, indo em direção à coluna principal de matéria escura. As chamas, elas eclodem ao redor da Dama da Dor, junto com a água, junto com o relâmpago conjurado pelo Celerin. A água que está ali ao redor, ela sublima, ela se evapora numa fração de segundo, se tornando um plasma incandescente, eletrificado, ionizado pelo relâmpago Celerin. Quando tudo isso se junta à luz emanada pela Lisbeth com o poder da Pedra da Luz, criando um plasma eletrificado e ionizado que envolve a Dama da Dor e que se projeta poder da Runa do Tempo em direção ao local da onde tudo isso veio, ao ponto de origem, o armorial do outro lado da cidade. Essa imensa esfera de fogo, de plasma, que vai na direção do armorial, carregada pelas patas de um gigantesco cavalo de fogo vivo, vai em uma velocidade incomensurável em direção ao armorial. E vocês veem a Dama da Dor ali, ela olhando para cada um de vocês, agitando seus tentáculos, pronto para atacá-los, quando vocês veem a Ciri chegando, envolta por todas as runas que vocês possuem, tocando a Dama da Dor e desviando aquela coluna de matéria escura para si. Quando ela faz isso, a Dama da Dor cessa seus movimentos por um tempo. E vocês veem aquela coluna de matéria escura fluindo na direção da Ciri, e a Ciri gritando desesperada, como se toda a dor do multiverso que já existiu, que existe ou que existirá, tivesse atingindo a Ciri naquele exato instante. Quando isso acontece, vocês escutam uma explosão violentíssima do outro lado, arrancando um pedaço do anel de Sigil, levando embora, destroçando junto com grande parte do armorial. O armorial, ele inteiro, ele é desintegrado. Resta apenas uma última coisa no armorial que vocês enxergam lá. E quando eu falo que é desintegrado, imagina que você pega uma rosquinha com chocolate por cima e você dá uma mordida na rosquinha e come um pedaço dela. É isso que vocês fazem com Sigil. Vocês arrancam um pedaço da cidade. Sobra naquele local onde existiu o armorial, sobra uma única coisa. Algo que não emana luz, mas que tem o poder de sugar toda a luz que está ao redor, criando um disco de acreção e um halo luminoso de toda a luz que espirala infinitamente ali e se projeta para dentro daquele portal que permanece aberto. Quando isso acontece, essa explosão acontece momentaneamente, vocês cortam a conexão entre o nada e o vazio e a Dama da Dor, e no caso agora a Ciri, que desviou a energia da entropia para si. Cortam momentaneamente. Quando isso acontece, Ciri, você joga um save and throw de constituição, dificuldade 50. 50. Passei. Passou? Passei. Tá gastando Alguma resistência lendária aí? Tem que ser, né? Vocês veem a Sierra lá despencando, enfraquecida e se agarrando num pedaço de escombro da cúpula destruída do Salão dos Oradores. E aí ela fica pendurada, recobrando suas energias pouco a pouco. Certo? Cada um de vocês vai jogar agora um save intro de constituição também. A dificuldade é mais baixa. A dificuldade é só 25. Cara, por que o meu é o dobro, cuzão? Porque você recebeu nada e vazio em cima de você. Eles só estão rolando pra resistir ao efeito avassalador de usar com tanta intensidade as pedras rúnicas. Se ele se rola esse teste também, tá? Ah, eu rolo também? Rola também. Mas eu não usei nenhuma pedra. Mas você usou a marca das pedras em você e forçou isso bastante, imagino, não? Eu vou jogar uma inspiração aqui. Joga aí. Eu também vou jogar. Ó, oh, agora foi. Nossa, em cima. O seu bônus de carisma é quanto? Meu é mais 8. Mais 8. Passei. Passei. Melhor de inspiração que eu passei. Todo mundo passou? Eu não. O Di não. Eu passei não? Com bônus de inspiração da Lina. 24, mas ela tem mais 8. Quem não passou, toma aí dois níveis de exaustão. Toff, isso não te afeta em nada. Só anota na ficha aí. Isso não vai te afetar, a menos que você morra. Pra Toff, velho. Tipo... Isso não te afeta só se você morrer. Aí te afeta. É. Mas que doideira. É o famoso morreu, mas passa bem. Ah, pegar 6. Exato. Aí afeta. Beleza? A última coisa que vocês veem. Aquele cavalo de fogo saltando e atravessando o portal, indo pro outro lado, e uma explosão de luz se forma. O portal, ele cessa sua atividade por uma fração de segundo e se abre novamente. Quando o portal se fecha por uma fração de segundo, vocês todos podem rolar um percepção novamente. A ação de vocês foi maravilhosa e eu já dei pra cada um de vocês um ponto de inspiração aí, como vocês devem ter percebido. Olha lá, olha lá, os dados batendo. Pô, sai do canto, caralho. 28, meu. Você tá falando disso? Olha o meu dado. Canto, velho. Dois dados dando no canto. Tirei um de novo. O do Gui tá ruim também. Mano, tem que arrumar essa mesa aí, velho. Caralho. O Grêmio tirou 2 também. É que hoje eu tô do lado de fora de casa, então meu monitor ele fica um pouquinho inclinado, porque a mesa tá meio tensa. Aí acontece isso. Engraçado que o monitor tá inclinado pro lado que os dados do Jefferson estão indo, de verdade. Deixa eu ver então o monitor, ele falou que ele tá no meu bom, vou estar inclinado, vou jogar o dado. Certo. Quem tirou menos do que 30? Eu tirei menos que 30 também. Você tirou menos que 30, Lisbeth. Só a Toff e o Griel e o Murin viram. Tá. Toff, Griel e Murin, vocês veem porque vocês tiraram acima de 30. Sierra, você tirou 28, você também vê porque você conhece o que tá lá do outro lado. Seus olhos não veem com clareza, mas sabe quando vocês olham à distância um cartaz e você não consegue identificar, ler exatamente o que está escrito no cartaz, mas como é um cartaz recorrente para você, então você consegue reconhecer as formas dele ali, porque você já viu aquilo várias vezes? É assim que você vê aquilo que está lá do outro lado da cidade, Sierra. Toff, Murin e Griel, vocês veem com clareza. É uma cripta, uma tumba de pedra cinzenta, tá? Que está lá do outro lado. Nas bordas dessa runa, dessa tumba, vocês veem que tem talhadas brilhando, emitindo um brilho azul esverdeado. Vocês veem que tem algumas runas. Nessa distância vocês não conseguem ler as runas, tá? É impossível, mas vocês sabem que são runas, por causa do tipo de brilho e pela experiência de vocês. É o mesmo lance do cartaz. Certo? E aí, vocês vão querer ir lá perto pra averiguar? Peraí. Jeff, eu peguei o óculos. Eu tenho óculos de visão, alguma coisa de visão, tem, gente? É, dá vantagem em investigação. Óculos de enxergar detalhes. Não vai adiantar nesse caso. Então vou... Eu não quero até lá. Querem? Se você quiser, eu posso colocar tormento em você. Você verá. É verdade, por que você não sabe? Vocês querem saber o que tá escrito, é isso? Eu quero saber se a dama da dor tá bem. Tá escrito: aqui é Jaz Malek, fundador da Patrulha da Perdição. Que seus ensinamentos nos guiem para o caminho da entropia e que seu corpo nela permaneça, selado pelos poderes de Toril. Esse é o túmulo? É. Bacana. Isso. Eu imagino que o portal é no corpo do cara que é fundador da Patrulha da Perdição. Mas é louco, seu corpo não sumiu com essa explosão de um cavalo, povo, Chuck Norris, Guaxinim. Selados por quem? Toril. Ah, parece que nosso amiguinho vai ter que voltar aqui, né? Que amiguinho? O cavalo atravessou o portal gritando Sara. Ah, ele é do mundo de Toril, né? Exatamente. Creio que ele saiba alguma coisa sobre isso. É provável. Eu, Minster, da carta. Ah, sim. Mas eu olho pra Dama da Dor, qual é a reação dela? O que tá acontecendo? Dama da Dor, nesse momento, ela está tiltando novamente. Mas já tá sem a gosma, não sei, né? Não, ela ainda tem gosma. Ah, tá. Ela ainda tem gosma. Diminuiu o nível, mas ela ainda tem gosma. E ela tá tiltando agora. Inerte, indiferente à presença de vocês ao redor dela. E do outro lado do portal vocês começam a ver aquele tentáculo negro se projetando lentamente, saindo hesitante de dentro do portal. Pessoal, lá em cima, lá do outro lado, tem um portal por onde tá saindo. A gente tem que destruir ele. Tem algumas runas lá, mas eu não consigo enxergar daqui. Vamos focar nosso poder naquele portal e tentar selar onde veio. Beleza. Como que se sela um portal, Sérgio? Com magia. Não é, é isso? É, essa é a resposta óbvia, mas a pergunta é, qual magia? Não sei, a gente pode tentar uma combinação. Alguém quer sugestão? Calma, antes eu... forte, meu caro. Eu quero resolver o que está acontecendo na cidade. Eu vejo uma pessoa na rua, qualquer uma, Jeff, que não esteja ensandecida. Nenhuma, então. Não, alguma pessoa... Tem diversas pessoas, tem gente que está arrancando a pele da cara em desespero ali pelo que está acontecendo. Alguém que não esteja ocupado. Arrancando a pele da cara. Não, o Belmont, o que é? Desmond. Fugiu. Não, mas ele não tá arrancando a cara. Ele tá em Guerrena, né? Não, tá, ele tá com a gente. Tá em Sigil. Ele tá em Sigil? Tá, ele voltou pro... Pode ser uma pessoa que tá arrancando a pele da cara mesmo? Você, cidadão, vá até o quartel dos Harmonions e avise Sarin do que está acontecendo. Diga a eles para conter a segurança na cidade. Isto é uma ordem do Tenente Timothy. E eu uso sugestão nela. Sargento. Peraí, vamos entender. Você manda então ele ir até o quartel. Para falar com o Prócer Sarin. Com o Prócer para... caos da cidade. Cortou, é uma mensagem do Sargento Timothy. Falar o quê? Caos da cidade, cortou a voz. Falar sobre o caos que está acontecendo na cidade para ele retomar a segurança. Ok. Isso é uma ordem do Sargento Timothy. Beleza. qualquer cara ali, você chama um pelego qualquer, ele sai correndo na direção. Quando você dá essa ordem, você olha ao redor, você vê que tem Harmonions pra todos os lados ali, né? Que eles estão tentando restabelecer a ordem. Certo? Sim. Ao passo que existem membros de outras facções que estão se aproveitando da destruição, do caos que tá, pra tentar tomar o poder da cidade. As pessoas que estão ao redor ali próximas, elas estão nesse momento de hesitação, confusos, tentando reentender o que tá acontecendo, ressignificar tudo que tá acontecendo ali. Elas estavam atacando quem elas consideravam inimigo, foram dominadas pelo vazio, foi tirado delas a influência do vazio, e agora elas estão tentando entender o que aconteceu com elas, onde que elas estão. Uhum. E aí? Bom, eu não sei vocês, mas eu vou tentar fechar aquele portal. Vocês têm mais alguma sugestão ou não? Cada tempo que a gente passa aqui tentando confabular, mais vai se aproximar o vazio de novo. É o portal. Tem que fechar o portal. A gente precisa fechar o portal. Alguém tem alguma sugestão? Rápido. Eu acho que o Zanin pode fazer uma. Vem quicando, não tem como. Usem as pedras, eu acho que vai ser útil, principalmente a sua da terra, Toff. Mas eu não vou poder ir com vocês. Por quê? Senão ela vai ser sugada, eu acho, né? Porque eu tô cansada pra caralho. E eu vou tentar terminar de tirar o que tem na Dama da Dor. Bom, eu vou tentar fechar o portal, então. Eu vou junto com você, Toff. Eu não vou sair daqui, Silerinho. Não vai ser preciso. Olha só. Eu tiro da minha barriga, Jé. Uma estrelinha. Eita porra. Não era desse jeito que eu pensei que você ia explodir o portal. Ele vai literalmente explodir. Cuidado pra não largar o portal, hein? Ao invés de fechar ele. É. Então, eu tiro a estrelinha que o Ngaka me deu pra fazer uma lote de estrela. Ok. Fez a estrela da morte agora. Agora é a estrela da morte. Ó, mas eu não vou jogar diretamente no portal. Vou jogar na lápide, que deve ser, né, o catalisador do portal. Na lápide? É porque se você jogar no portal, atravessa o portal. Então, acho que se eu jogar no portal, vai avançar. Vai acertar alguém. Vai acertar o cavalinho do outro lado. Beleza, Toff. Beleza. Vamos lá. Que mais? Bom, por enquanto, por hora é isso. Dama da Dor, por enquanto, ela tá paradinha ali, tentando se resolver. Então vocês podem agir aí, independente de ordem de iniciativa. Tá bom. Toff, você vai chegar mais rápido assim. Eu te empurro pra um portão dimensional pra você sair já mais perto do portal. Anda uma mina aí, de distância. Tá, mas antes disso, se eu tiver que morrer... Eu quero morrer com uma porra. Me tira essas roupas desses sensoriais aqui. Sensório. Ah, tá bem. Cancela aí. Beleza, Toff. Você atravessa do outro lado lá e em pouco tempo você tá... Você vai chegar muito perto do túmulo ali? Não. A cena, Jé, lembra quando o Goku carrega um Kamehameha contra o céu e ele usa o teleporte pra lá de baixo, pra cima? Sei. É mais ou menos isso, só que ao invés de ser um Kamehameha vai ser um Big Bang. Ok. Vai ser um Final Flash. Final Flash. Beleza. Vai lá, Macanco Sapo. Mais alguma ação? Mais alguém? A minha ação seria junto com a Sierra pra tentar retirar o resto da matéria escura. Ok. Da computador. Certo. Beleza. Mais alguém? Eu vou usar, então, sugestão em massa nas pessoas da cidade pra elas pararem de lutar. Ok! Sugestão em massa usando cajado? Aham. Uh-huh. Nossa! Gostei! Caralho, melhor do que isso. Que ela se ajoelha perante a mim. Toma aí sua inspiração, Celerim. Mereceu, guri. Mais alguém, Griel? Não, eu acho que não, Jeff. Saemon mandou ajoelhem-se. Ai, que da hora. tô observando isso aí, porra. Tô tá, Toph, você vai lá pro outro lado, vum, se teletransporta, sua Lotus da Morte carregada, e você tá por baixo, flutuando por baixo daquele túmulo. Enquanto isso, Ciere, você se levanta, chega até a Dama da Dor, toca nela. Toca nela, usa o poder de moldar a matéria escura e começa a tentar puxar aquilo dela. Tá? Lisbeth, você vê a Ciere fazendo aquele esforço pra tentar puxar, sem conseguir deslocar aquela matéria escura dela. O que, que você faz? Eu faço... remover maldição. Ok. Joga remover maldição dela. Se ele tá tentando puxar ali, mas o negócio não tá saindo, não tá saindo, não tá saindo. E aí, Toph, você dispara a Lotus da Morte lá? Ou você espera alguma coisa? Eu fiz uma pergunta ali. Não. Eu sinto a mão. Vazio ali. Pessoa. Vazio eu ali, Toph. Eu tenho a certa convicção de que aquele túmulo é sim a chave do portal. É aqui que é aberto, certo? Ok, é. Mas não tem alma ali. Tá, então vai nem ser presença viva, mesmo. Nem corpo ali. Tá, vai ser no túmulo mesmo. A Lotus é pra destruir de vez. Esse, com tudo, por debaixo da tumba. Tipo o Goku atacando o céu. Não, porque se eu fizer de baixo pra cima, eu vou acertar o pessoal aqui embaixo, cara. Droga! Nossa, Por isso que ele tava te induzindo, Jefferson, era pra acertar nós junto. Tá marcando. Miserável. Beleza, aparece ali do lado a tumba. Oh! Dispara. Vocês veem do outro lado um brilho que se perde de vista. Em universos próximos dali, as pessoas têm a impressão de ver o brilho de uma supernova quando a Toph dispara a sua Lotus da Morte em Sigil. Um brilho fugaz que some e desaparece numa brevidade. Quando isso acontece, Toph, o túmulo ele é completamente destruído. O portal permanece aberto. É um disco de luz. Um disco sem luz, né? A única luz que você vê é aquele disco de acreção que se forma da luz ao redor que é absorvida. Tá? E por fora desse disco de acreção, você vê que tem runas avermelhadas orbitando ali ao redor, brilhando. Tem mais ainda? Sim. Putz. Essas runas... Eu tenho que focar minha percepção pra ver se tem mais outra além disso. Essas runas estão aqui, ó, pra você ver. Tá aí na tela. Ah, tá. Tá, mas eu não sei ler. Não, você sabe ler, né? Mal e porcamente, mas não. Sabe. Ah, sim. Teoricamente é um negócio mágico, né? A parada mágica você entende. É, e você conhece o primordial, né? São runas que sim, estão... Mas eu com... só isso falei aí... quando eu tava com o olho. Ó, mas eu vou ler pra todo mundo. Eu vou mandar uma mensagem. Pessoal, tá escrito isso aqui no túmulo. Nos primórdios, quando tudo denso e escuro, em um nada infinito, havia uma única palavra. Uma palavra impronunciável, não ouvida. Diz-la, literaria destruição. Diz-la, literaria destruição. Somente essa palavra, o portal sela. Mas o selo não se ativará. Enquanto a palavra não se manifestar e pronunciá-la, seu poder te tirará. Silêncio. O Griel responde se eu ouço. Você está respondendo pelo anel, Griel? Sim, falando. Olha, parece que você está falando silêncio. Ok. Então você ele ouve, Toph. Eu falo silêncio em primordial. Então. Ok. E o portal lá aberto, e aquele tentáculo gigante saindo de lá de dentro, e aí de repente você vê uma pontinha do tentáculo se projetando em você, tentando te pegar. Rola o save turno de destreza. Dificuldade 30. Ah, você tem vazão, hein? É, mas eu não dá pra um batendo no outro... Você tem que segurar o monitor. É, 32. Vamos lá, gente. Temos mais 10 minutos pra acabar com essa porra, hein? Vai lá. Ciri, você tenta canalizar ali, puxada dentro da Dama da Dor, aquela negritude primordial de quando não existia luz, não existia nada. A única coisa que existia era a música do Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes? Arnaldo Antunes. É. E você tenta retirar aquilo dela e não consegue. A Elizabeth vai, ajuda você conjurando uma magia, tentando remover a maldição, mas aquilo lá tá impregnado, grudado nela, firmemente. Tá? Vocês não conseguem. E aí a Dama da Dor, ela desperta novamente. Sai daquele momento de tilt. Dispara aqueles tentáculos em vocês. Porém, agora vocês são imunes, graças ao desejo que o Celerin conjurou. Tá? Não fere vocês. E ela se vira na direção do Salão dos Oradores e começa a ir fatiando o Salão dos Oradores inteiro. Tá? Esse ela parece estar dominada pela gosminha ou não? Parece que ela tá fazendo isso por vontade própria. Joga insight. Sei lá que sensório não tá fazendo aí com ela. Quando ela vira na direção do Salão dos Oradores, começa a fatiar, vocês veem que o prédio inteiro ele vem abaixo. 22. Ok. Ok. Sim, ela parece estar dominada, Ciri. Morin, quando você faz isso e você começa a retardar a gosma ali, segurar o portal, tá? Com as suas chamas, a Dama da Dor, ela subitamente ela dá uma pausada no movimento dela. Uma fraçãozinha de segundo. E ela volta a agir e ela joga todos os tentáculos, todos os chicotes dela, tá? Parece a corrente de Andrômeda, tá? Parece infinita a quantidade de tentáculos. Elas vão para aquela pilha de escombros que se formou abaixo de vocês ali, onde há pouco tempo atrás, há poucos segundos atrás, era o Salão dos Oradores. Ela despenca aqueles tentáculos com tudo lá para baixo. Conforme vai atingido, é como se fossem mísseis atingindo aquele local. Vocês vão escutando diversas explosões, jogando escombros pro alto. E aqueles tentáculos eles ficam esticados ali, penetrando profundamente na terra. O que vocês vão fazer? Ciri, Lisbeth, Griel. Griel, faça alguma coisa, Griel? Morin, Toph, Celerin. Ah, eu tô esperando você responder a ação que eu fiz lá, tipo, de falar silêncio primordial. Eu achei que tava fazendo ação do Você falou em silêncio em primordial e o portal começou a continuar aberto. Nada aconteceu. Nada? Vazio? Nada. Não deu resultado. Sei lá, é complicado falar nada porque vocês podem pensar que nada é o nada, né? Vamos se referir ao nada e vazio como entropia, então fica mais fácil. Isso, entropia, vamos lá. Eu não tô com o bagulho aberto. Abre aí, vai nos jornais, tem lá o túmulo. Túmulo do Armorial. Tá aí na Enquanto tela. Isso, eu gostaria de usar... aquele lance psíquico, sabe? Pra entrar em contato com a Dama da Dor. Eu não entendo ela, mas pode ser que ela me entenda. De falar para que aquilo que possa sair do corpo dela, ela precisa ter força de vontade também. Entendi. Ah. Lisbeth, save entrou de sabedoria. Certo. Hoje eu tenho toda a palavra, eternidade. Ok, eternidade. Mas em primordial. Peraí, deixa eu mudar aqui o negócio. Valarial. Eternidade, pegação, tudo. Alguém joga um dado pra mim. Par é bom, ímpar é ruim. Boa, Lisbeth, resiste. Quando você entra em contato com a mente da Dama da Dor, alguém, finalmente, tentando se comunicar com a Dama da Dor, recebe uma resposta. E a resposta que você recebe é uma voz que ecoa como se ela não existisse. Uma voz vinda do passado, de uma era longínqua em que o tempo sequer existia. A voz diz na sua mente: Lisbeth. Eu sei o que vocês querem e eu vou tê-lo. Eu vou destruí-los. Você volta com tudo a si, Lisbeth. No exato momento em que essa voz tava penetrando no seu cérebro, na sua mente, literalmente estuprando o seu cérebro, violando a sua mente, rachando-a em 1 milhão de pedacinhos. Nossa. E aí você consegue voltar a si nesse momento. Ok, deu um. Um foi ruim pra vocês, vocês vão ter que se virar. Não vão receber ajuda externa. E aí, minha gente? Eu tô pensando. Eu gostaria de tentar imaginar quais seriam as palavras primordiais. Palavra primordial, tipo, não existia nada. Essa palavra pronunciada na conversa que eu tive, talvez na eternidade pudesse ter um fragmento de alguma coisa assim. E aí, gente? Gente, cadê todo mundo? Ah, eu vou dizer o seguinte. Como eu já tô tocando nela, usando o moldar, só o moldar não vai adiantar. Uhum. Então o que, que eu vou fazer? Como o nada e o vazio, teoricamente, é o fim, é a parte ruim, vamos dizer assim, o que, que eu vou fazer? Eu vou usar a pedra da vida. Gente. Oi. Eu te vi aqui uma coisa, o Anix. Siri, não deu. O Toph, não deu certo? Porque se você diz a palavra, você mata ela. Você não pode dizer a palavra de silêncio. Tem que ficar em silêncio pra fechar o portal. Mas é uma palavra impronunciável, tipo. É, exato, você não tem que pronunciar. Somente essa palavra o portal sela. Mas o selo não se ativará enquanto a palavra não se manifestar. Como assim a palavra se manifesta? Em silêncio. Você pensa. Entendeu? Entendi. Ó, se dizê-la, ele estaria de sugestão, então não pode dizer a palavra. Então tem que ficar em silêncio aí. Certo. Tenta bloquear assim. Ok. Gostei da sugestão. Muito obrigado, Gabriel. Vou usar meus treinos de meditação. Siri, completa a sua frase que você estava começando. Então, como teoricamente o que tá nela é a parte ruim que tá controlando, o que eu vou fazer? Eu vou usar a pedra da vida nela, pra que a vida nela, a vida entre aspas, que eu não sei o que é isso aí, tá? Mas vamos dizer, o ao contrário dessa entropia, que seria o fim de tudo, tá? Eu vou fazer como se fosse uma batalha ali, entendeu? Eu vou fazer com a vida, tentar expulsar essa escuridão de dentro dela. E entendi. Puxando pra mim. Tá, você vai usar o poder de moldar a matéria escura potencializada pela Pedra da Vida. Basicamente. Entendi, ok. Quem mais? Eu queria falar pra Siri que algo falou comigo. E eu falo que eu não sei ao certo se foi a Dama da Dor ou se foi a matéria que falou comigo. Falou coisas boas? Eu não entendi muito bem. O que eu pude entender é que ele quer causar destruição e de forma que falou, parece que nós queremos isso. Então foi a entropia. Acredito. Ignora ele. Mas como eu posso fazer ele parar de controlar ela? A gente tem que tirar todo o resquício que tem de dentro que tem dele nela. A hora que a gente conseguir, ela vai tomar a consciência dela de volta. Isso vai ser difícil, pois o corpo dela não sabemos se é corpo humano. Nem me fale. Mas a gente tenta. Como você vai tentar, então, Lisbeth, manter o foco da Dama da Dor? Manter a consciência dela acima daquilo que tenta dominá-la. Deixa eu pensar, o que eu poderia fazer? Eu acho que... Deixa eu ver se tem alguma magia que pode ajudar. Enquanto com isso. A defesa, eu vou chegar um pouco mais próximo dessas bênçãos. Certo. E vou tentar entrar em meditação e esvaziar a mente. Ok. Ao mesmo tempo que eu mantenho a concentração pra ver se eu fecho o portão. Beleza. Beleza. Joga um ability check de sabedoria. É que você está meditando. Joga um cerimônia do chá. Saudoso, inclusive. É, nem me fala. Toph, você entra em meditação profunda. Tá? Tenta entrar, pelo menos. Mas não dá certo. Não funciona. E aí você se toca do seguinte. Sua mente, até você consegue começar a esvaziar ela. Mas você percebe uma coisa ao redor. Uma gritaria, uma cacofonia de pânico, medo, dor, desespero. Você pode até ficar em silêncio, mas o local ali, não. A cidade tá um caos. Vai ser muito difícil que aquele portal que tá ali exposto ao ar aberto fique em silêncio nessas condições. Zona de silêncio. Zona de silêncio. Eu não tenho, né? Eu só teria. Oi? Celarim, faz zona de silêncio no túmulo. Cajado de Caladranok, silêncio. Nível 100. Transforma essa porra toda aqui em silêncio. Quero o universo todo. Pessoal, eu tô tentando ficar em silêncio aqui em cima, mas eu não tenho opções. Tá gritando muita gritaria. Alguém consegue me auxiliar nisso? Acho que o Theo teria. Ó, peraí, eu vou rerolar no draft vantagem meu tempo. Mas eu já ainda assim já tinha saudade. Você tchau, precisa de silêncio, Toph? Você disse silêncio? Cala aí a boca! Eu grito pra todo mundo. Que da hora. Parece o céu berrando. Android 18, cadê você? Eu faço todo mundo que tá ali sob meu efeito pra calarem a boca. E subitamente Sigil inteira silencia. A cidade inteira finalmente cala a boca. Quando a cidade inteira cala a boca finalmente, Toph, você consegue agora sim se concentrar e meditar profundamente até que sua mente se esvazia por completo. E então, o portal, ele se fecha finalmente. Aê, caralho! Boa, Ariel! Valeu, Gui! Boa, boa! Vocês veem o portal ele se fechando lentamente, enquanto o Murin ele tá lá resistindo bravamente, suando aos borbotões, enquanto ele segura com as chamas da runa do fogo, o avanço do nada dentro de Sigil. E aí a Toph finalmente faz silêncio completo ali. Ela se concentra no silêncio, mas sem pensar no silêncio. Sem pronunciar a palavra em sua própria mente. Ela esvazia sua mente completamente. Sua mente fica em silêncio absoluto. O ambiente ao redor fica em silêncio absoluto. E o portal ele se fecha. Quando o portal se fecha, no exato momento que o portal se fecha, vocês veem a Dama da Dor, ela puxando pra cima com tudo assim, de fora daqueles escombros, com os tentáculos dela, ela puxa uma coluna de pedra, cheia de runas entalhadas em baixo relevo, erga essa coluna de pedra ao alto. E aí quando o portal se fecha, ela para o que tá fazendo, solta aquela coluna de pedra, e a coluna de pedra despenca e fica sobre aqueles escombros no solo. A Dama do Dor volta a ficar inerte. O que vocês fazem? Mas ela tá com o troço, né? Eu consigo tirar tudo que tem na Dama? Quando isso acontece, o portal se fecha e você usa o poder de moldar, você consegue, potencializado pela Runa da Vida, arrancar aquela essência da inexistência da Dama da Dor, e formar uma esfera de nada diante de você, que você consegue, agora sim, manipular a sua vontade. O que você faz? Eu tenho uma parte dentro de mim, teoricamente, né? Não, por quê? Porque eu não absorvi? O absorver é pegar pra si, não é só tirar com a mãozinha. Mas o Grial reverteu. Você desviou pra si, mas ele reverteu. Então você tirou dela, mas não pegou. Você foi salvo. Ok. Eu vou então obliterar aquilo. Obliterar? Esfera de obliteração? Não. Vou com as runas mesmo. Ah, bom. Ok. Bom. Com isso fora da Dama da Dor e o portal selado, você ativa uma das runas. Qual runa? Pode ser do fogo. Do fogo, que vocês já viram que funciona. E desintegra aquela esfera de nada que tá diante de você. Aquilo some de vez. Quando isso acontece, a Dama da Dor recolhe seus tentáculos, seus chicotes. As lâminas dela, na cabeça dela, que estavam todas ouriçadas pra fora, se retraem todas. Ela olha ao redor, vê a destruição que tá ali. E aí vocês veem algo estranho acontecer, algo bizarro acontecer. Alguém fala um número de 1 a 125 mil. Nossa. 2. Duas pessoas morreram. Alguém fala um número de 1.000 a 125 mil. 7.500. Vocês veem, numa rápida contada, vocês calculam, tem 7.500 cópias da Dama da Dor orbitando Sigil, avaliando toda a destruição que foi causada ali. Isso acontece numa fração de segundo. E aí a Dama da Dor, ela volta a ser uma, diante da Ciere, diante da Lisbeth, diante do Griel, do Celerim. E aí ela olha pra baixo, e aí vocês veem um exército daquelas criaturas chamadas de Dabos vindo na direção do Salão dos Oradores. E eles rapidamente começam a reconstruir o Salão dos Oradores. Um grupo deles rapidamente pega aquela pedra, começa a cavar e enterrar aquela pedra de volta nas profundezas do Salão dos Oradores. Eu vou tirar mais grafia antes ali. Ok. Beleza. A Dama da Dor se volta pra vocês que estão próximas a ela. Vai na direção de você, Lisbeth. E de você, Ciere. Tá, vocês que estão as mais próximas dela ali. Vai na direção de vocês duas. Para diante de vocês. E aí vocês têm a sensação de que finalmente a Dama da Dor vai falar com vocês e se aliar a vocês. Mas o que acontece é surgirem moedas de ouro, tibares de ouro, flutuando diante de seus olhos. E cada uma de vocês duas perde um desses tibares que é desintegrado. Vocês perdem uma chance com a Dama da Dor. Feito isso... Eu dou uma risada. Feito isso, ela sai flutuando, volta ao nível do solo e volta a fazer sua ronda pela cidade. Olhando ao redor 360 graus de forma robótica. Como se ela não fosse um ser vivo. Como se ela fosse só um dispositivo de segurança de Sigil. Como se ela fosse o antivírus da cidade. Pouco a pouco, Sigil vai sendo suspensa novamente, até que, depois de algumas horas, ela volta a ficar flutuando no topo do pináculo, no centro das terras exteriores. Mais alguma ação? A minha ação seria... Pode ser um pouco arriscado, mas seria tentar voltar, ter evidência do início da Dama da Dor, quando ela foi criada, ou quando ela nasceu. Só para ver isso. Ok. Lisbeth, joga um saving throw de constituição. Dificuldade 50. Nossa senhora, não vou passar nisso. Eu tenho um ponto herói. Um ponto herói. Eu posso fazer isso? O quê? Usar o ponto herói para adquirir resistência lendária? Não. Bom, eu vou jogar Constituição e eu vou gastar uma... Eu vou gastar o ponto heróico pra jogar com vantagem. Inspiração, isso. Não, gasta o ponto heróico, porque a inspiração acabou a sessão nas próximas. É. Mas ela vai tirar 50. Não sei, o ponto heróico não serve pra nada na hora que acaba a sessão. Isso é verdade. A inspiração a gente pode usar nas outras ainda. Isso é verdade. Bom, vou jogar o ponto heróico com vantagem. Não vou tirar, mas tudo bem. Ok, joga lá. Não passou nem morri, perto também. Quase morri. Um dado foi o dobro do outro. Que beleza. Dobro. Lisbeth, você vê a Dama da Dor sendo criada e desmaia em seguida. Isso acordará na próxima sessão. Certo. Alguém tem mais alguma ação pra gente encerrar? Ou posso descrever a cena final? Eu tenho. Faça. Quer dizer, isso depende se vai interferir na sua cena. Tá, mas eu vou falar minha ação, se for interferir em alguma coisa, cancela ela, beleza? Ok. Lá de cima, enquanto eu tô descendo, aliás, eu vou pular em cima, que é o oposto, né? E enquanto eu tô lá em cima e já vou descendo, eu quero tentar calcular rapidamente o tanto de alma que tá voando por aí. Porque a gente deve ter matado gente pra caralho. Centenas. Ok. Vai querer comer tudo? Não. Vou querer pedir pro Celeirinho abrir o plano dele pra eu pegar o cajado e devolver a vida do pessoal que a gente matou. E a dama da dor mata também. Ok. Mas esse cara não ressuscita, Toff. Ele não traz de volta a vida? Não, tem que ser alguma coisa, acho que de teatro. Ah, então pelo menos quem tá bem machucado. Eu vou pelo menos tentar ajudar quem tá bem machucado. Dá pra ajudar o pessoal que tá... Mas pra da dama da dor vai vir, você sabe, né? Sim. Quantas moedas você tem? Eu tenho umas par. É? Eu tenho umas par, devo estar com... Quantos 6... créditos com a dama da dor você ainda tem? 5, eu tenho 5 créditos. Tenho, caralho. Começa com 3. Mas, não, eu tinha 3, aí uma sumiu, eu fiquei com 2. Aí agora... Uhum. A gente tava nessa sessão de hoje, ela jogou mais 3 pra mim. Não, ela roubou mais uma sua. Apareceu 2 e sumiu uma. Você tem só um crédito tem agora. Tem uma, tenho 2. O único que tem 3. Tá, então eu vou Celerim eu vou e Griel ainda estão com 3. O resto tudo tem 2. Caramba. Toff tem 1. Celerim tem 2. Celerim tem 2. Ela não jogou moeda pra mim, não. Jogou sim quando você deu o desintegrar nela. Não, ela ficou puta só. O Celerinha ela não jogou. É? Celerinha ela não jogou. Celerinha ela quis o cajado. Ela agiu diferente. Ó, então eu vou fazer diferente. Ao invés de eu pegar e agir agora, eu vou tentar olhar o tanto de pessoa que tem ferida. Porque mortos vai ter bastante, mas feridas. Pra depois eu ir curando conforme for. A hora que tiver mais sossegado na cidade. Ok. Beleza? Feito. Você consegue, você sente vida e deduz o oposto que é a morte. Então você sabe quantas pessoas estão feridas ali, onde encontrá-las, de que se alimentam. De beleza? Que se alimentam? Uhum. Eu também me alimento de que? De que se alimentam? Ok. E aí depois disso, as coisas começam a voltar à normalidade na cidade de Sigil. A Dama da Dor volta a fazer a sua patrulha e comandar os seus lacaios, a extensão de sua vontade, os Dabos, a reconstruírem a cidade. Vocês veem que o anel onde outrora existia o armorial, ele vai pouco a pouco sendo revitalizado por eles. O próprio armorial vai sendo reconstituído também. Tá? Enquanto isso, a Lisbeth está desmaiada, enfraquecida, balbuciando delírios da visão que ela teve. Certo? E quando vocês vão todos se reunindo, né? Sobre os escombros do que outrora foi o Salão dos Oradores. Quando vocês se juntam ali, finalmente, tá? Vocês começam a ver que uma quantidade imensa de pessoas começa a se reunir ao redor de vocês. Impressionadas com os seus feitos nesse dia tão fatídico na história de Sigil. Influenciadas pela magia de nível 100 do Celerim. Todas as pessoas chegam diante do grupo flutuando sobre o salão dos oradores destruídos e se ajoelham diante de vocês. Vocês reconhecem algumas pessoas ali. Vocês reconhecem algumas pessoas ali. Celerim, você vê que o prócer dos Harmonions tá no meio dessas pessoas que se ajoelham. Boa, Eren, boa. Dark Flame, dos Sensitivos, tá ali no meio também. E todos eles ecoam um brado de vivas a vocês por terem salvado Sigil. Por terem restaurado a ordem e impedido que a Dama da Dor destruísse tudo, trazendo-a de volta à sua normalidade. E é isso. Encerramos por aqui. Aí, cheguei. Acabei de atravessar a cidade. O que aconteceu aí? Esse povo tá reunido aí. Esse cara cruzado. Perdeu alguma coisa? De quem que era o cavalo? O cavalo, ele atravessou o portal gritando: Sara, princesa Sara. Mas de quem que era o cavalo? Tipo, tinha algum clã que construiu ele? Tipo, sei lá, made in, sei lá, Sensorium. Made in Sensorium. Vou revelar agora. Gente, não vou revelar isso agora. Só na próxima sessão. Gente, é. Eu descobri porque eu travei o sistema. Por quê? Porque eu coloquei pra ele rodar 8D8, estourando os 8, e pra ele rolar qualquer valor de 7 ou menor. Genial! Parabéns! Por isso que deu 7. Por isso que deu 7 mil e pouco. Sempre causou um blackout no mundo inteiro. Eu acho que só mostrou porque parou de rolar. Deu bug. É. Você literalmente falou pra ele, ó. Fica rolando dado pra sempre. Boa, boa. Agora, Ariel, entendi, boa, cara. Parabéns. Ai, ai, ai, ai. Foi por isso que deu aquela treta toda. Que beleza. Bom, minha gente, por hoje é isso. Vocês salvaram Sigil, selaram o portal e se tornaram os heróis da cidade. O que virá daí pra frente é com vocês. Bom, agora de uma coisa é fato. Eu sou o único que tô transformado em eu mesmo. Resta tudo de Sensora. Tô correto? Não sei, eu acho que a magia cancela pra todo mundo, ou não? Não, bloqueio automático, né? 8 horas? Não, mas eu tenho o poder de cancelar a magia que eu castei. Não, mas foi só eu que pedi. Então é isso que eu tô falando. Todo mundo sabe quem que é a Thor. O resto acho que é Sensora. Qual que é o nome da magia mesmo? Simen. Sim, ele nem saiu tacando semi pra todo mundo aí. Mas eu posso cancelar. E aí cancelei pra todo mundo. Você tava com um cajado de Caledranok, né? Claro que você consegue cancelá-la. Sabe como é que cancelar o semi? Vasectomia. É. Tá bosta, né? Bom, sei lá, Salerim, você que decide aí. Se você cancelou pra todos ou só pra Toph. Não, eu cancelei pra todos, porque não fazia mais sentido. Beleza. Então vocês e não os Harmonions salvaram a cidade. Ah, agora sim. Ai, cara. Agora não pode dar um negócio tranquilo. Vocês e um lobo. E um lobo? O Harmonio e o lobo teriam salvado a cidade. Lobo alfa. Lobo alfa. Bom, gente, abraço pra vocês. Gente, obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem. Bom descanso, boa semana pra todos. Depois manda feedback do que vocês acharam, o que vocês gostaram, o que não gostaram. Aí, por favor, quem puder, quem tiver afim. Fechou. A gente vai se falando durante a semana. Demorou. Falou aí. Beijos e abraços pra todos. Tchau. Tchau, galerinha. Não vamos jogar Minecraft hoje, não.